E aí, galera, está no ar mais um Kyodai Podcast, edição número 109. Eu sou a Vlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Só estou te dizer que eu estou coçando a sola do pé, peraí. Espera um pouquinho. Eu só entendi que ele está coçando alguma coisa. Isso aí. Tá coçando a sola do pé. Cara, apareceu do nada a coceira do caramba. Até parece que eu não tomo banho, credo. É isso. Eu posso chamar a próxima pessoa, Carlírio? Posso? Não, já falei saudações a todos, tô de boa. Então tá. É, porque você disse pra esperar. Não. Eu falei, espera um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá, a Rafa também tá aqui. Oi, gente. Vamos terminar esse logo. Oi, Não. Yuri. Eita, olha aí, gente. Vai, mais um Kyodai, como sempre, com suas aberturas um tanto quanto excêntricas. É, o Luke. É isso. É isso. Ah, Jojo. Oi, gente, boa noite. E voltando depois de muito tempo, o André, o Verme ao Quadrado. Oi, né? Para quem não se lembra das edições lá de 2016 para trás, né? Esse Verme ao Quadrado é porque eu tava acompanhando Dragon Ball Super, quando todo mundo só fazia xingar. Eu tava lá firme e forte até o final. Mas relaxa, relaxa, André. Você foi até o final do anime, mas o Luke continua o mangá. Tá de boa. Ai, meu Deus. Agora o vilão é um Moro e o Vegeta tá no planeta que o Goku aprendeu o teleporte. E é isso, bom demais. Parece bom mesmo, hein? Parece Só que uma não. merda, maluco. Enfim, né? Então. O Moro se aliou aos bandidos e libertou todos os bandidos, né? Peraí. O Moro O Moro advogado? O Moro ministro? É isso que uma eu tava piada pensando. de duplo sentido com o nome do personagem, olha O nome do personagem é Moro. só. É E Moro. ele liberou os, ele tá do lado dos bandidos. Ok, né? Olha aí. Crítica Pois é, social. bebê, da primeira vez. Era a primeira vez que eu vi esse nome de personagem, eu fiquei esperando a hora disso chegar ao Brasil e o pessoal fazer logo as piadas, fazer os desenhos relacionando os dois. Mas o Moro também sabe se teleportar, Luke? Não, não. Tá, verdade, não. Ok. Enfim, vamos continuar aqui o cast. Nessa edição a gente vai falar sobre o outono, mas não sobre a temporada de outono, isso foi no último cast. A gente vai falar sobre os nossos animes preferidos de temporada de outono, considerando 2005 a 2015. Então, cada um vai indicar um anime aqui que gosta muito dessas temporadas. E a gente vai fazer. Primeiro a gente faz uma rodada, cada um fala um. E depois a gente faz uma rodada final com quem quiser só falar rapidinho os outros animes que também veio na lista, né? Não, melhor não. Vamos só falar de um mesmo. Não, É mas é sério. só No citar, final, relaxa. É pô. só citar. Eu É o não de sempre. confio. Eu não confio. Melhor não. É o de Melhor sempre. não. Eu consigo fazer uma Poxa, menção Yuri, só porque eu aos fiz outros. uma lista enorme. É. Mas é porque tem muita gente. Todo mundo tem muita coisa na lista. É melhor não. Mas Eu não. parece ter mais gente, porque pra gente tem duas Rafas. Essa, pois é, bem isso. Mas enfim, né? É a Rafa e a Nath. Faz Tá sentido. faltando um, então. Acho Tá faltando um, né? Tá justo. faltando. É verdade, é verdade. Falta a Natasha. Bota na taxa. Enfim, a gente vai daqui a pouco então falar sobre esse tema, mas primeiro a gente vai ler os comentários da edição anterior, que foi as nossas primeiras impressões sobre a temporada atual de animes. E vamos lá, começar pelo YouTube ou tu começa aí pelo Netoin, Carly? Na verdade, só tem um comentário lá que é do Ismael. O Ismael não começou pelo Netuin dessa vez, é uma sequência. Ah, então Só não beleza. tem ideia de onde ele começou. Então vamos lá, vou começar pelo Ismael YouTube. Monteiro. Então o Senafo comentou no YouTube. Olá pessoal do KP, tudo beleza? Dessa vez não teremos tríade de comentários, pois esse feriadão foi muito corrido em relação a várias outras atividades e o tempo acabou ficando muito curto. Sobre Babylon, bem antes de ouvir vossas explanações acerca desse anime, ele já havia entrado na minha lista de animes futuros. Até mesmo sugeri para o legendarmos lá no X do Fanzub, há algum tempo, né? A primeira coisa que segui ao colocar esse anime na fila foi a dica relacionada ao grupo de estúdios envolvidos na produção do anime. essa turma parece só fazer animes bons. É, concordo plenamente. É a mesma, é a mesma grupo de estúdios que tem o Genos, que tem o Mapa. Então tem uns, umas coisas boas. Tem o It, tem, então, tem um monte de coisa. Tem, e agora tem. E agora quem tá fazendo esse aí é o Revolut junto com um monte de outros aí. É isso aí. É a galera da motinha. É, dessa da motinha. Pra quem não sabe, é porque o, eles têm um logo padrão que todos os estúdios, no começo do anime, aparece uma animação com uma moto. Tá? E também porque as popozudas perdem a linha, né? Ah, meu Deus. Tá, continuando, continuando. Vamos lá. E a segunda foi a trama que me pareceu ser de ótima para excelente. A explanação do Yuri acerca do anime apenas me confirmou que realmente ele valerá a pena por ser assistido no futuro. Mas é perigoso, viu? É perigoso, gente. Ele pode ser um gatilho, assim. Se você tá mal, você tá muito mal, não assiste Babylon. Velho, o último episódio, gente, pelo amor de Deus. Você salvar se você tiver uma cabeça muito boa, porque é muito convincente. É sério, não assiste. É muito convincente. É sério, não assiste, tá? Eu tô com muito medo desse anime, na boa. Inclusive, ele vai dar uma parada, né, depois do episódio dessa semana. Mas... Também, né? Porra. Eu realmente me lembro de que não era bom pra você assistir quando você não tava bem. E realmente, o final com impacto pra mim foi o Saikano. É, também, também. Mas é porque também, esse aqui fala diretamente sobre suicídio, André. Então... Sim, diretamente. É diretamente no nível de, tipo... Tem um debate político muito, exato, muito real. É muito real. É real ao nível de você ficar pensando se é certo ou errado. Então, exato. E ter argumentos convincentes do se é certo. Exatamente. É, certo. Então é assustador. É bem complicado. Mas você estava falando de estúdio, né? Tem um negócio... sobre esse negócio de estúdio, né? Você tem os estúdios que são considerados muito bons... Mas a gente nota, às vezes, que tem uma certa inconsistência. Tem um estúdio bom naquela época, né, cara? Até que os profissionais, eles mudam, vão de um estúdio pro outro. É tipo, às vezes a Madhouse tá fazendo um anime muito bom em animação, às vezes nem tanto, às vezes tem problema de orçamento. Não entendi. Não, eu concordo, mas eu acho que é porque especialmente esse grupo, que era, alguns estúdios inclusive já existiam, como o Mapa, né? Eles têm acertado bastante. Eu pelo menos, acho que eles têm acertado bastante coisa. Né? Eu tenho gostado de tudo, né? É o mesmo da galera do Genos que fez o Kokoku e o... E o Golden Kamuy. E o Mapa fez o Dororo. Então, sim, tá bem bom. Mas vamos lá, continuando. Sobre Hozuki no Gekokujo, há vários motivos para eu achar o anime interessante. Especialmente para um ainda estudante de biblioteconomia. Olha só. Olha aí! Caraca, a menina voltou para um mundo entre a biblioteca de Alexandria e a imprensa de Gutenberg. Maneiro. Interessante o fato dela estar no mundo onde se faziam livros em pergaminhos. Depois de tudo que vocês falaram, este aqui foi para a fila também. Sobre Beastars e Hoshiai no Sora, também parecem muito interessantes e os coloquei na fila, assim como os dois primeiros. Chihaya não será preciso comentar, haja visto que peguei os dois primeiros animes no Mdan. E logicamente devo pegar e assistir esse terceiro anime também. Os outros dos vossos tops eu ouço e faço a minha triagem posteriormente. Abraço a todos e até o próximo KP. Então um abraço aí, se não for continuando. A Angel Chan comentou. Olá pessoal, espero que estejam bem. Primeiramente, lamento não ter comentado nas últimas edições, mas não se preocupem, eu escutei a maioria. Mas é que esse semestre na faculdade foi um misto de raiva com professores babacas, lágrimas, muitos trabalhos, provas e também o fato de eu perceber que esse curso não é pra mim. E graças a Deus trocarei de curso semestre que vem. Que bom, que bom. Realmente, às vezes, você só tá no lugar errado e tem que sair mesmo. Sim. Mas enfim, em minha humilde opinião, essa temporada já não está muito boa porque não temos quase nenhum anime de idol. Só meu amado Aikatsu. Ou Moe Slice of Life que preste. E pra ser bem honesto, a maioria dos animes que estou acompanhando não me empolgam tanto. Mas é apenas minha opinião. Mas bem, dos animes que estou vendo, vai aí meu top 5. Em quinto lugar, Oreski, que eu acho muito divertido, apesar de odiar o protagonista. Eu torço em todos os episódios pra ele se ferrar e não aceito ele ficar com a garota mais linda e maravilhosa do anime no final. Se bem que em quesito de personalidade ruim, ele e a Pansy combinam muito. É o tipo de cara machista e idiota que acha que as garotas são obrigadas a gostar dele porque ele é bonzinho com elas. E se elas não fazem como ele quer, adivinha, classifica elas de vadias pra baixo. Ai, ai, mas fora isso, é bom anime. É, não vi esse, não posso combinar. Mas é o anime que tem o melhor vilão da temporada. Yuri, para. O do banco, entendi. O banco, sem dúvida, é o melhor vilão da temporada. Yuri, deixa... Padrinho, não importa o que você diga, você é errado. Pode seguir, Vlad, por favor. Por favor. Em quarto lugar, o anime do herói cauteloso da deusa, Oreyusha. Pra mim, é a melhor comédia da temporada. A cada episódio eu morro de rir. Gosto muito do protagonista, principalmente. O fanservice incomoda um pouco, mas tirando isso, não tenho do que reclamar. Em terceiro, Hoshai no Sora. Estou achando incrível como esse anime está abordando um tema muito sério e que muitos não falam tanto na sociedade japonesa como na nossa, a brasileira, o abuso parental e as famílias disfuncionais. Pelo menos até o momento o anime tem abordado o tema de forma séria e correta. Por mais que eu ainda acho que deviam usar termos como abusivo, tóxico, mãe, pai, narcisista e etc. É importante mostrar que esses problemas são reais e como agir em cada um deles. Por exemplo, ainda não ficou claro, mas tenho quase certeza que a mãe do presidente do clube é uma mãe narcisista, pela forma que trata diferente os dois filhos e rejeita o mais novo. O mais velho é o Dourado. E o novo, o bode expiatório. Talvez esteja errada, mas lembra muito, e sim, esse tipo de mãe pode odiar um dos filhos sem motivo nenhum. O caso do pai do Maki é parecido, mas como ele é mais agressivo, seria um narcisista perverso e não oculto. Já a mãe do outro menino do clube, acho que foi depressão pós-parto ou algo assim. Mas enfim, estou adorando essa parte do anime e, claro, o esporte também. Como os membros do clube não teriam direito, não treinam direito e são bem ruins, não achei forçado o Max chegar e ser melhor que eles. Gostei dessa quebra de clichê. Né? Outro anime que talvez tem que tomar cuidado, mas parece muito bom o Shino Sora. Eu achei meio forçado porque, assim, por mais que ele seja atlético, ele pegou muito rápido. Mas assim, você releva, tá ligado? Porque ainda assim é um ótimo anime. Então, Honzuki no Gekokujo em segundo lugar. Ah, como eu estou adorando esse anime, primeiro porque me identifiquei com a protagonista de cara, também amo ler livros desde sempre. Entendo totalmente o desespero dela. Todos os personagens são carismáticos, o clima do anime é leve, bem como eu gosto. Enfim, estou adorando esse anime e acompanhar a jornada da Millie. Leiam mais livros, crianças. Foi pra você, viu, Yuri? Eu sei. Eu leio, oxe, que perda é essa? Em primeiro lugar, Aikatsu on Parade, nova temporada do meu amado anime de idols favorito. Merece primeiro lugar porque juntos todas as minhas todas as minhas amadas personagens das temporadas anteriores em um anime só. Eu amo tanta coisa em Aikatsu que é difícil mencionar. As músicas, os personagens, as mensagens que passam pro público infantil, recomendo muito. Menções honrosas para Beastars. Espero ver mais da Haru, que foi a personagem que mais gostei do protagonista. E Assassin's Pride. Me lembra um pouco o Shoujo. E como não tem Shoujo nessa temporada, é o que temos. Mas bem, apesar da história eu adoro a protagonista e o casal principal. Ok. Piores animes pra mim foram Stand My Hero. Stand My Hero Piece of Truth. Adaptação ruim de Otome Game. E se tivesse visto Nanatsu no Taizai 3. Eu já acho a primeira temporada, que é bem animada, ruim, imagina essa. Assim, e meu namorado é fã de Sal, mas até ele tá falando mal dessa temporada. Aê! Sal começou boa e só foi piorando. E francamente, nem sei por que criaram a Asuna, se é pra ela ficar sendo corna e outros garotos terem mais tempo de tela que ela. Coitado. Mas o pior é que ela vai entrar. E quando ela entrar, vai ficar pior ainda. Tá. E aí vai ser gostoso demais. Tá, ok. E tem o anime Isekai dos Colegiais Overpower, que também é bem ruim. Mas eu assisto ainda com a esperança de mudar. Digo, não é possível que eles vão colocar a melhor médica, a melhor cientista e a melhor guerreira do mundo é um anime e elas não vão falar quase nada e servir só pra fanservice, né? Elas não vão. Eu quero acreditar que esse autor não seria tão machista a esse ponto e essas personagens terão importância ainda. Mas, bem, eu li o mangá. Elas não vão. Então, desiste. É, desiste aí, Injetian. Mas bem, ótimo podcast. Até a próxima. Obrigado, Injetian. Vamos aqui no comentário do Ismael. Fui curtindo no YouTube. Então vamos lá. E aí, Kyodai Casters, sempre esses casts de temporada me lembram os do Anime Coach e do Sommelier. Devo assistir, não sei quando, High Score Girl 2, Beastars, Chihaya Furu terceira temporada, Hozuki no Gekokujo, Hoshai no Sora, Nanatsu no Taizai, ainda vou assistir os de janeiro de 2019. É, tá. Não assisto Nanatsu. Deixa o Nanatsu pra lá. Eu não vi nem a segunda temporada, não sei. Assim, primeiro que eles estão censurando o sangue e colocando de branco, o que tá ficando muito bizarro, porque não tá aparecendo sangue, tá aparecendo outra coisa. Tá aparecendo anime hentai. Eita! É fora pra já tem fanservice pra caralho, Nanatsu, né? Pois é, e aí trocando o sangue por... Pior que eu gosto dos personagens, eu gosto da história, mas o fanservice é tão forte que eu não consigo mais. Eu ia comentar que eu acho interessado o comentário do Nanatsu, porque quando eu tava vendo a lista pro tema do podcast de hoje, Nanatsu estreou no outono. Uhum. E eu tinha marcado porque eu tinha gostado da primeira temporada, mas desisti de continuar. Não, pois é, eu também eu vi só a primeira temporada. Pois é, a primeira temporada é boa, a primeira temporada é boa. Oi, Ana. Mas o sangue branco realmente chama atenção de uma forma negativa. Oh. Era pra ser. Mas com certeza vai ser negativa a chamada de atenção, sim. Assim, é negativa pra um público e é positiva pra outro. Eu acho que não é negativa pra todo mundo, porque ninguém gosta do fato de ser censura. E aí, pro público que já tem raiva do fanservice, é só pior. Né? É censura pra uns e é verdade pra outros. Eu gostei demais da primeira temporada, principalmente os games. Eu também gostei pra caramba, mas eu vou esperar pra ver no Netflix. Guile é melhor personagem. Guile é o melhor mentor. Carleiro. Então, lá no Netwin, só teve um comentário dessa vez que foi do Ismael, né? E ele disse o seguinte, é um comentário curtíssimo, e ele disse o seguinte, o Yuri vai adorar o que eu escrevi, já vou adiantando, o Yuri vai amar. E aí, Calírio? Continuando, Beastars, sempre tive curiosidade de ver. Ouvi bastante do mangá. O pouco que assisti, achei bem interessante e concordo com o Yuri. O Luiz é realmente bonito, bem feito, formoso. Olha aí, Yuri. Você Eita, já... gostoso demais. Tem mais um pro time, que acho o Luiz. Aquele sex appeal todo. Aí, ó. Tá aí. Né? Valeu, Ismael, pelo comentário. E, por favor, no comentário do próximo que eu dar lá no Netwin, coloca... Eu peço que você classifique o Luiz de 0 a 10, o quão ele é formoso para você de 0 a 10, só para eu ter uma noção. Obviamente que 10, né? E desculpa aí que eu sei que o atraso do Anime Coach fez com que você não comentasse lá. Desculpa aí, vou postar mais rápido esse cast. Falta um comentário só que é o da escritora. O narrador, no fundo, ele não vai postar mais rápido esse podcast. Eu pensei em falar isso, mas fiquei quieto, cara. Eu fiquei quieto. Tá bom. Como assim? Rafa, lê lá da escritora. Vamos lá. Saudações de primeiras impressões de outono, temporada favorita dos animes do ano ao Kyodai Podcast. E, poxa vida, ninguém deu bolas ao Iruma-kun. Ainda bem que, para a alegria do Vilás, eu tô vendo este anime, animando meus sábados à tarde. Como que fiquei feliz de ver o thumb inicial ser desta série, que estava esperando sua estreia e não me decepcionou. Tanto que... Hã? Olha, mesmo eu chutando, eu acerto. É isso aí, é maravilhoso. Olô. Tanto quanto o anime que o nosso padrinho tá vendo e amando, como do nosso Pikachu britânico elitista... E graças aos céus que pulei sal, ainda bem, dei um bom radar para fugir de animes populares que estou vendo. Eita. Indo aos animes que citaram ou colocaram na thumb, Mairi Mashita Iruma-kun tem sido uma graça de anime, que mesmo com o aspecto colorido e saído de animes infantis, tem me alegrado e dado boas risadas. Peraí, tá tendo eco... Aí não é minha culpa. Não sei de onde tava descrito aí, não. Não, o meu medo é que o André esteja falando e a gente não esteja escutando. É o André. Eu tô ouvindo a moça falar aí. É que o seu tá dando eco, André. Entra e sai, sei lá o que pode fazer. Fala aí, Rafa. Ok, eu já me perdi onde eu tava. Ah, tá. Ainda os animes que citaram ou colocaram na thumb, Mairimichi Tanjiro-makun tem sido uma graça de anime que, mesmo com aspecto colorido e saída de animes infantis, tem me alegrado e dado boas risadas. Os personagens são bem engraçados e as situações do Iruma em tentar não chamar atenção, chama sem querer, são ótimas. Já tinha gostado do clima da obra e minha escolha deste foi direta, sem testes de episódio. Ansiosa para a full version da sua abertura. Vejo duas vezes, no momento e mais tarde, no mesmo dia. Sou maluquinha igual esse pessoal de Hozuki no Gekokujo. Não, peraí, pulei. Sou maluquinha igual esse pessoal do anime. A situação de Iruma me remeteu ao Hayate de Hayato no Gotoku, em partes. Opa, então Hozuki vou ver. Então vou ver esse anime. Se lembra Hayato no Gotoku, eu tenho que ver. Verdade. É, Hayato é bonzinho. Se tiver no Santa Claus dizendo que ele é pobre, vai ser bom demais. Hozuki no Ginkokujo também não precisou de teste. Tal Iruma-kun, amei o contexto da história. Veja a trajetória da Mine de fazer seus próprios livros e conviver com a vida diferente. Fascina a pessoa que vos escreve. O traço dele parece com animes com estilo semelhante que já vi e bacana as artes após as prévias dos episódios. Sabia que este anime era a cara do padrinho desde o começo. Só espantada que teve de dar uma chance a mais pra ver de vez. Beasters para fechar e curtinho. Não vou ficar estendendo demais com este. Outros fariam melhor cumprindo o prometido. Ok. Outros animes que estou vendo. 4 são continuações, 2 curtinhos. Segundo anime de Banana Nha e o anime dos irmãos chineses em sua terceira temporada. Nossa, já é terceira. Caramba, dos chineses eu não estou vendo, mas Banana Nha, isso aí, é maravilhoso. A segunda temporada de Radiante, meu Deus. Ah, mas... e... Radiante tá bom, hein? Radiante tá bom. Ok, tá. Eu não tô assistindo pra dizer. Eu tô, por isso que eu tô falando. É que a escritora, como a gente fala, Radiante lembra muito um show nos anos 90. A escritora gosta de show nos anos 90. Saquei. E eu desisti exatamente porque lembrava um show dos anos 90. Mas tudo bem. Mas é um show dos anos 90 bonito pra caceta. Não, porque eu não achei visuais, maluco, mesmo, mas... Os visuais e o cenário é bonito demais. Ai, ai. Gundam Build Divers Rise, Rise, errei tudo eu aqui. Eu também não sei falar isso aí. Rise, deve ser isso. Que passa no mesmo universo do anime anterior com novos personagens. De animes novos, Hatage Kemonomichi e seus personagens fora da casinha. Mascote do ano já foi identificado. É o Hiroyuki, o cachorrinho do Genzo. Claro, tinha que ser. Claro que é o Cerberus que teve o bucheirado, né? Obviamente. Meu Deus, e a formiga, né? Que fica cuidando. A formiga é a melhor coisa que existe. Personagem. Exatamente. Cabo Kicho Sherlock, que requisita o universo de Sherlock Holmes no Japão e que tá indo bem. Sério, não vi esse. Curtindo esta investida inusitada. O total, fora os da temporada passada, Tokusatsu e Kintaro. 14 semanais. Eita, até mais. Caramba, ela passou nossa, todo cara. Mundo do cast, olha aí. 14 semanais é realmente... Gente, poder. Queria. É muita vontade, gente. Eu tenho mais... Quando eu crescer, eu vou ser assim. Quando eu crescer, claramente eu vou ser assim. Exatamente, o que aconteceu comigo. Eu cresci e aí cagou tudo. Na verdade, assim, a escritora disse no comentário dela que ela tem um bom radar contra animes populares pra ela não ver, mas eu acho que o radar dela é falho às vezes. Né? Eu também acho. Bem falho às vezes, inclusive, mas tudo bem. Essa é questão do gosto pessoal dela, né? Exatamente. Gosto pessoal, pra dentro. Pessoal, né? Gosto pessoal. Por que gosto pessoal? Gosto. Eu vou comentar que quando ela falou, quando eu ouvi Shonen dos anos 90, eu já fiquei interessado. Mas Radiante. É bom, Radiante é bom. Os shows dos anos 90 foram feitos por um francês. Então... E o mangá já está sendo publicado aqui no Brasil pela Panini. Se não me engano, até o estúdio o encerramento também é francês. Eu não sei. Eu sei que o autor do mangá é francês. O autor do mangá é francês. É francês. Enfim, né? Vamos pro nosso cast. Então, a gente, cada um vai comentar um anime, depois a gente faz uma rápida passada pela lista do pessoal. A Rafa vai começar. Rafa, por favor. Então, gente, eu estou morrendo de cabeça, então eu vou falar bem rápido e provavelmente eu vou sair daqui desse cast logo que eu terminar. Então a minha lista, sei lá, eu vou copiar aqui depois e não sei. Mas o pessoal com certeza vai falar da maioria dos animes que vão estar na minha lista. Inclusive, eu tinha preparado todo um discurso para poder introduzir todos esses animes, para poder falar sobre o anime que eu queria falar, mas eu vou cortar tudo isso porque tem muita gente. Tá. Beleza. A ideia do cast era pra gente escolher dentro da década de 2005 até o ano 2015, dentro dessa década, o melhor anime dentro das temporadas de outubro, na nossa opinião, no caso. Olha, o anime que eu escolhi não é o que eu considero melhor, mas ele é um anime muito especial pra mim. O anime que eu considero melhor é Mushish, que é de 2005, inclusive, que tem a segunda temporada em 2014. Segunda não, acho que é quarta já, ou é terceira. Bom, não, ele só tem três, ele só tem três. Então, é a terceira. Que saiu em 2014 também em outubro. Detalhe importante, não importa. Aí tem vários animes que eu amo muito, que saíram durante essa linda década. Mas o anime que eu escolhi foi Toradora. Por quê? Porque Toradora foi o anime da temporada que eu comecei a assistir animes em temporada. Que foi em outubro de 2008. Em outubro de 2008, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Consequentemente, eu tinha mais ou menos a mesma idade dos personagens do anime. Então, eu conseguia me relacionar muito bem com eles. Situação muito complexa na minha vida, só que não. Anyway, a Toradora também é um anime muito especial para mim. Fora o fato de ter sido na época do meu ensino médio. Mas também porque ele foi um dos animes que me fez continuar assistindo animes em temporada, como também foi um dos animes que me fez estudar mais sobre animes. Porque Toradora é aquele lindo caso especial que todo mundo pensa que é shoujo, mas é shonen. E ele é baseado em light novel. Obrigado pela verdade. Muito obrigado. Exatamente. E isso é assim, eu comecei a pesquisar exatamente por causa disso, né? Eu queria entender essas diferenças. E aqui estamos hoje. 11 anos depois, gravando podcast sobre ele. Então, a Toradora é uma light novel, né? Como eu já falei antes, inclusive está sendo publicada no Brasil pela New Pop nesse exato momento. Tem um mangá também, que também está sendo publicado. Bom, o anime, eu não lembro quantos episódios tem, acho que são 25. São 25. 25 episódios, começou em outubro de 2008. E ele fala sobre os dois personagens principais, que é o Hyuji e a Taiga, que, por coincidência, ambos têm nomes de bestas. Lembra? Eu sempre lembro do Digimon que tinha as quatro bestas sagradas. É mais ou menos a mesma história. Não, porque é a lenda de lá do Japão, né? Da China, essas coisas. O que eu mais me lembro da Taiga era o apelido da China. De tigresa de bolso. Exato. É a lenda da China, é o tigre e o dragão. Tigre e dragão. Não era do tigre e dragão que eu tava. É o tigre e o dragão. Yuji, dragão, Taiga, tigre. Eu tava pensando naquele que tinha a tartaruga e o outro, eu esqueci. A tartaruga e a lebre? E a lebre ou a tartaruga? É a tartaruga lebre? Não, eu tava pensando, é porque são quatro. Eu tava pensando que nem eu referenciei a Digimon, lembra? Que são quatro bestas. Mas bem, não importa. Volta pra agora. Mas é o tigre e dragão. Pronto. É o tigre e dragão. Os dois têm modos de vida completamente diferentes, mas eles moram um do lado do outro, são vizinhos, e coincidentemente ambos estão apaixonados na mesma época. Acabou que o Ryuji acabou descobrindo por quem a Taiga estava apaixonada, e a Taiga descobriu por quem o Ryuji estava apaixonado, e os dois fizeram um pequeno contrato em que um ia ajudar o outro a conquistar a pessoa que ele amava. Naquela situação. Pode fazer uma pergunta? Ele é anterior ou posterior ao Lovely Complex? Ele é posterior ao Lovely Complex. É o mesmo plot, né? Não é o mesmo plot. Não. De certa forma, não. Só do início de Lovely Complex isso. Não, eu sei. Eu sei. É bem no início mesmo. Eu sei. Eu vi as duas. Eu sei. Mas eu tô falando, porque a plot inicial é muito parecido, né? Sim. Plot inicial é. Sim, entendi. Uhum. Não, não faz sentido, realmente, faz sentido. Porque no início é cada um com cada um e depois, realmente. É, eles se ajudam a um a tentar ficar com o outro e tal. É porque é muito no começo. Não, eles não se ajudam. Sim, eles se ajudam. Eles se ajudam. É, sim. No começo eles fazem um contrato pra tentar se ajudar. O problema é que logo no começo falha. Sim, Rafa. Caralho, não? Sim. Tá. Eu acho que não. Sim, é verdade. É só no primeiro. Sim. É porque logo no começo falha, porque o casal dos outros dois com que eles queriam se juntar viram um casal. Pois é. Mas e o melhor, agora que eu percebi que é um plágio, porque o Otani é pequeno e ela é grande. Pois é um plágio. Plágio safadinho. Oh my God. Safadíssimo. Ok, gente. Plágio safadíssimo. Cancela a Toradora. Desculpa. Nada. Se bem que o resumo de Toradora já foi dado, basicamente. Que é isso que acontece. A história tem outros três personagens principais que são envolvidos na trama, mas é basicamente o Hyuji tentando ajudar a Taiga a ficar com o carinha, que eu esqueci o nome agora, e a Taiga tentando ajudar o Hyuji a ficar com a melhor amiga da Taiga, que eu também esqueci o nome, Koshieda, pronto, ele ficar com a Koshieda. E tem aí, a Ami, também tá envolvido na história. Pois é, e esses dois melhores amigos tentando fazer eles ficarem juntos. Pois é. É, só que diferente de Lovely Complex, esse é o plot até quase metade do final, da história. Bom, eles são adolescentes, eles estão no primeiro ano do ensino médio, tem toda a época descoberta, todas as coisas da juventude, então todos eles têm problemas, Senhor Jesus Cristo, todos eles têm problemas. E o romance vai se desenvolvendo por causa dessa conexão que os dois têm, no caso o Rio de da Taiga, né? Eu gosto muito desse anime, inclusive tem um grupo no meu Twitter que reassiste esse anime todo Natal, por causa do episódio de Natal, que eu adoro, porque ele é muito bonito. Eu adoro aquele episódio de Natal. E eu gosto muito de romance, então na época que eu tava assistindo, meu Deus, era muito chip, meu Deus, eu gostava tanto. Mas Toradora é muito bom mesmo. É bom. Foi muito legal ver esses animes do outono, porque, nossa, eu lembrei de vários animes assim, que eu curtia muito. Eu não chegava a acompanhar por temporada ainda na época de Toradora, mas eu lembro que eu vi tudo de uma vez e foi muito gostoso. Eu também gosto muito de romance, então eu lembrei que, tipo, tenho guardado no coração, porque é uma delícia assistir. Não, Toradora é muito bom. Pois é. Foi essa Lovely Complex, eu acho que foi o único assim, anime de romance mesmo que eu vi com gosto do começo ao fim. Né? E a Toradora copia na cara dura. Meu Deus, olha, Deus. Não superou, tem que fazer aqui um adendo que a abertura de Toradora é muito boa. Oh, com é certeza. Uma das que eu sempre tenho aquela. Fale suas aberturas favoritas, eu sempre ponho a Toradora no meio, porque é Jona, só uma correção, abertura e encerramento de Toradora são ótimos, e as músicas, tanto da primeira quanto da segunda abertura, do primeiro e segundo encerramento, estão na minha playlist até hoje, para você ter uma ideia, 11 anos depois. Eu só gosto da primeira abertura e do primeiro encerramento. O segundo encerramento e a abertura eu não curto muito, não. Os encerramentos eu nem lembro. Eu sou uma pessoa de aberturas, eu lembro muito pouco dos encerramentos. Yuri, só para saber, primeiro encerramento, Vanilla Salt, música aquele top. Ah, agora eu lembrei. Nossa, caguei de montes. Essa é a primeira abertura, assim, preparado. Sim. Preparado. Agora você cagou um monte, porque foi o que o Veloso falou. Tá. Aí eu disse que eu gostava da primeira abertura, mas realmente, a segunda eu não lembro também. Encerramentos, muito menos. De toda forma, eu caguei pro fato do Yuri ter cagado. Continua, Rafael. Pois é. Então, eu meio que já expliquei mais ou menos o que aconteceu, só vou complementar que são 25 episódios e o anime terminou junto com a publicação da Light Novel, então o final da Light Novel é o final do anime, ele é um anime totalmente fechadinho, vocês podem assistir com toda tranquilidade. E ele é muito bom. A nota do mal dele é 8,35, viu? Não que isso signifique muita coisa, né? Porque o mal tem alguns conceitos. É alta. Nota meio. É muito específico. Mas é nota, é alta. Mas é muito alta, 8,35 no mal. É verdade, é boa. É uma boa, que é uma época que o J.C. Staff fazia os animes, que todos os protagonistas tinham o mesmo rosto. Era sempre a Taiga, e era sempre. E a mesma dublador também. É importante. Kagano-chan, Zerano Tsukaiba. Nossa, eu assisti tudo isso nessa época também. Eles só quebraram. Assim, Zerano Tsukaiba já não acho tão bom, mas eles só quebraram tudo quando foram fazer Hidami. Como é que. Hidanoaria não dava. E já nossa, Hidanoaria era um saco. Não dá. Eu não conheço. Ainda bem que não. É, que burro, então, né? É um outro anime com uma outra Taiga. Basicamente, é uma outra Taiga. Mas a Taiga lá era chata, relaxa. Não é demais. Tentei. Taiga da época que. Não, pera, a Toradora já tava na época das tsundereas, então não conta. Já. Já ia dizer a Taiga tsundere da época que não era tsundere, não tem nada a ver. Ah, ela já era. Aquela época era cheia de tsundere, era não, assustador. Pois é, não, mas top zero de tsundere. Era bem curioso. Eu, por algum motivo, eu nunca gostei da Minori, cara. Mas, enfim. Eu não gosto da Minori também. É porque você é um verme, Vilas. Caralho, não, a Minori é chata. Anime, pelo amor de Deus. Olha isso. Não gostar da Minori é quase um sacanagem. Não, a Minori é um porre, eu não gosto dela. Aparentemente, só você gosta da Minori, cara. Só você gosta dela. Eu gosto dela. Não, então caguei pra vocês. Ah, não, então o Luke gosta dela. Ah, meu Deus. Eu ensinei a nova palavra pro padrinho, ele vai repetir. A única personagem chata é aquela loirinha. Lourinha não. A de cabelo azul. Não, a Ami é legal. A Ami é legal. Eu não gosto da Ami, desculpa. A Ami é personagem. Então, de... temos um empate aqui das pessoas que gostam da Minori e das que eu gosto da Ami. Eu não gosto nem da Minori e nem da Ami. Eu só gosto da Taiga. Eu gosto do Ryuji. Ponto final. Gosto do Ryuji, da Taiga e da Ami. Eu gosto da mãe do Ryuji. A mãe do Ryuji também é muito bom. O Ryuji é maravilhosa, a mãe do Ryuji. Ryuji eu não perdoo até hoje, porque ele deu até uma... hoje eu não entendi como é que a mãe do Ryuji é loiro e o Ryuji não é loiro. Ela pinta o cabelo, pô. Ela pinta o cabelo. Só pode ser. Mas justo, maluco. Não perdoo o Ryuji até hoje, porque ele deu aquele esporro na mãe dele. Sim. Babaca sim. Demais. Fez ela chorar. E nossa, eu fiquei putaça também. Eu fiquei putaço também. Adolescente mesmo. Mas adolescente faz merda, gente. É isso aí. Fala, pelo menos ele voltou pra casa. Ai, meu Deus do céu. Bom, é só isso aí, pessoal. Por favor, caraca, ignorou o André total, mano. Total. Isso é um absurdo. O romance, muda o drama de novo. De novo! Eu quero muito agradecer a Rafaela por ter falado Toradora, porque era um anime que estava na minha lista de 18 que eu coloquei lá no grupo, no WhatsApp. Os animes que eu coloquei lá. Obrigado, Rafaela. Menos um. O Carlinho colocou uma lista de 18 animes. E vocês estavam brincando comigo, eu coloquei 5. Eu escolhi um, não me deixaram escolher, aí eu fui procurar outro. Peraí. Eu coloquei uma lista de 10. Gente, o Luke escolheu um da minha lista que eu já tinha escolhido e foi procurar outro. Calma aí. Gente, foi por isso eu fui olhando o outono de todas as temporadas de 2015 a 2005. Anotei todos os animes que eu gostei de cada uma delas. Eu gosto muito que. Ah, ele botou primeiro, eu li a lista dele. Claramente ele não me conhece, que eu não leio o WhatsApp. Então. Gente, foi por conta disso que eu disse logo, gente, não vamos citar no final. Vai dar certo. Não vai, Peraí, vamos parar. Calma aí. O André não conseguiu falar ainda. Vai, André, por favor. Pois é, você tava falando de repetição de rosto nas animes, você tem que ver que esse é um problema bem clássico, né? Você tem um anime de boxe com a cara do Seiya. Ah, mas sim. Todos os animes do Kurumada tem o rosto do... É o do Kurumada, tudo mesmo personagem. O Kurumada só sabe fazer dois personagens, Jafaori e Seiya. É que esse caso aqui, André, não é do mesmo autor. É o mesmo estúdio, é o estúdio que faz isso. É, porque o Kurumada mesmo só sabe fazer dois personagens, a Saori e o Seiya. Dito isso, a Kyoto também fazia isso. A Kyoto é só um personagem, e todos são copiados. É mesmo. Ai, meu Deus do céu. Enfim. O Padrinho só tá irritado porque é verdade. E aí, Rafa, você vai ficar? Vamos... Eu vou sair porque minha dor de cabeça não passou ainda. Tchau, gente. Tchau, Rafa. Bom descanso, melhoras aí. Rafa. Oi. Quer citar a sua lista rapidinho? Não. Ó, Deus. Nossa senhora, vai ser gigante. Eu abandono essa ideia. Olha, Rafaela, deixa a tua lista em algum canto. Tô falando, vai dar merda. Eu vou colocar no grupo. Tá bom. Beleza. Pronto, depois te cito. Tchau. Enfim, então vamos continuar. Quem quer continuar? Eu continuo. É porque eu quero quebrar o talo de meio mundo aqui agora. É assim. Se você for falar de cano, eu vou beber água. Você cala tua boca. Fica quieto no teu canto. Se eu falar de cano, você vai escutar e fica quieto. Já falou 30 vezes. É assim. Justamente é isso que eu quero chegar, Luke. Todo mundo falando. Cano! É o anime preferido do Calírio. Cano 2006. Ele vai falar de cano. Mas, gente, se eu listei 18 animes, é porque, óbvio, gostei mais de cano. Mas tem outros funk 17 animes fora cano que. Eu amei também, eu adorei. E pensando muito na lista que eu coloquei, se eu falasse de cano, ia ser muito na cara. Eu já falei de cano em N podcasts que eu já gravei, então não precisa falar de cano de novo. Além do fato de eu querer dar uma surra no Vilazo depois. Então eu não quero fazer isso. Quê? Porque eu sou amigo dele. Eu não quero fazer isso. É briga de Londrina. Então assim... Família tá beijando. Então assim, O anime que eu vou falar é de 2007, tá? É um anime de 2007, o qual eu tenho o costume de reassistir ano após ano. Ai, será que é esse que eu anotei aqui? Porque Clannad de outubro, eu acho. É a Clannad, é outubro de 2007. Não vou falar de Clannad. É, porque você já falou só 29 vezes, foi um pouquinho mais não chegando. Não vou falar de Clannad. É verdade. É queijo. Deixa eu ver. Queijo, genial. Não pode ser queijo, que é de 2016. Evilásio fez a covardia no botador. O anime que eu vou falar foi animado pelo Estúdio Shaft em 2007. Contou com 12 episódios, tendo início em 7 de outubro e encerrando em 23 de dezembro do referido ano. Foi produzido por Rondo Hobby. Veio de uma visual novel, na verdade, um bishoujo game, por assim dizer. E trata-se de Iefia Tale of Memories. O que eu quero comentar rapidinho de Iefia Tale of Memories é que, primeira coisa, eu demorei pra terminar de ver o anime. Não por vontade minha, mas porque só existia um fanzub no Brasil que eu legendava na época. E eu não sei por que cagas d'água, ocorreu alguma coisa com certeza. Ele legendou até o episódio 5, semanalmente, e depois voltou a legendar só em fevereiro de 2008. O Memories é o primeiro ou o segundo? Memories é o primeiro, Melodies é o segundo. Melodies é de 2008, outubro. Exato. De 2008. Em Iefia Tale of Memories, nós temos um total de 5 personagens protagonistas. E esses personagens, a história que os envolve é em demasiado interessante. Some-se a isso o fato do trabalho da Shaft para a época ter arriscado muito e dado certo numa animação do tipo pitoresca. Com o esplendor de cores, o esplendor de efeitos, por mais que existisse momentos que a animação era meio paradona, para falar bem a verdade, mas isso era bem proposital também. Mas isso é chefe, cara. Mas pegou bem, o importante é que pegou bem no anime, né? Esse que é o importante. E desses 5 personagens que eu vou citar os nomes agora, nós temos as irmãs Shindou, que é a Shihiro e a Kei, temos a Miyamura Miyako, o Hirono Hiro e o Asou Renji. O que que move entre eles? Perspectivas. Entre as irmãs Shihiro, cada uma vive numa cidade de mesmo nome, mas em países diferentes, tá? Em países diferentes. Enquanto que a Shindou Shihiro, que por causa de um grave acidente de veículo, quando ela era pequena, ela tem uma capacidade de memória muito reduzida, apenas 12 horas, a cada 12 horas ela esquece tudo que se passou na vida dela, esquece tudo a cada 12 horas, religiosamente falando, cronomicamente falando. É aquele filme do Adam Sandler. E essa Shindou Shihiro, ela vive daí na Austrália. A irmã dela, que é a Shindou Kei, que é exímia praticante de esportes e que nutre sentimentos muito fortes pelo Hirono Hiro, vive no Japão. A história da Shihiro começa a mudar quando ela conhece subitamente numa estação de trem abandonada o jovem Asou Renji. O Renji estava caminhando, sem perspectivas, e ele tinha certas dúvidas sobre o que ia fazer no futuro, que profissão ele ia exercer. que professor eles iam ser. Ele acaba conhecendo a Chihiro nessa estação, que ela estava sentada, vendo nada, assim, vendo o horizonte, os dois começaram a conversar, e pouco a pouco, gradativamente, foi se criando um elo entre eles. No caso da Kei, aquela nutria sentimentos pelo Hironohiro, que é um mangaka precoce, é um mangaka adolescente, e isso acaba atrapalhando os estudos dele, ela vivia cobrando ele pelos estudos, né? E o interessante da Shido é que ela meio que ela ia tanto em cima do Hirono para cuidar dele, com o objetivo de cuidar dele, que o Hirono começava a se afastar aos poucos. Até que um dia ele estava andando de bicicleta e apareceu a jovem Miyako, que do nada se dizia está sendo perseguida por alguém, pegou a bicicleta dele e saiu correndo. Assim, já oi. Disse Pokémon, aí, hein? É, parece Pokémon. É verdade, é verdade. Mas na verdade ela não estava sendo perseguida por ninguém, ela só queria chamar atenção. Acabou que o Hironohiro acabou encontrando ela e tudo que ela queria, ela não ser esquecida por mais ninguém pelo resto da vida. Ela tinha medo que se ela encontrasse alguém que a gostasse dela, que a amparasse, que a tratasse como um ser humano dignamente, ela acabaria sendo esquecida por essa pessoa e isso a deixaria demasiadamente triste, mais triste do que já estava na vida dela. Sem entrar em spoilers, porque são desnecessários, eu sei dizer que, embora existam muitos momentos extremamente formidáveis, amigáveis ao longo de Infinite Tale of Memories, a verdade é que tem muitos momentos fortes, impactantes, como, não me lembro se é por volta do sexto ou sétimo episódio, que só é um leve spoiler, mas tudo bem, spoiler, a Chihiro, a Shindou Chihiro, perdão, a que tem um problema na memória. Valeu, você quer que eu fale o disclaimer que eu esqueci? Fala o disclaimer. Então, esse podcast pode ou não conter spoilers, escute por sua conta e risco, eu esqueci de falar antes. Obrigado, Velazio. Então, voltando, a Shindou Chihiro, na verdade eu me lembro, mas não vou contar, ela acabou tendo uma regressão de memória em dado momento no anime, e nessa regressão, ela voltou a pensar como uma menina que ela era aos 7 anos de idade, antes de sofrer o acidente. Então pensem que o Azou Renji foi visitar ela na casa dela, o irmão da Shindou estava lá, o irmão da Chihiro, o cuidador dela, aliás, o tutor, estava lá, e disse, se você entrar, você vai se arrepender. Se você entrar, você vai ver uma Chihiro que você nunca conheceu na vida. A verdadeira Chihiro. E essa Chihiro estava lá, se despedaçando, chorando um monte, porque ela se viu no espelho e ela estava com culpa de adolescente, obviamente, já com seus 15, 14 anos de idade. E ela não, ela estava... Caramba, essa não sou eu tenho 7 anos, cadê minha mãe? Quero minha mãe. O Renji foi tentar contar uma história para ela se acalmar, foi tentar acariciar ela, ela pegou uma agenda e deitou, jogou com tudo na testa do Renji, que fez abrir um belo de um talo na testa dele, começando a ser um monte de sangue. Tudo isso nesse episódio do anime. E o Renji sorrindo, assim, do tipo, cara, o que, que eu vou fazer? E a partir daquele momento, pode-se dizer que ele começou a traçar o que, que ele ia fazer no futuro dele. Já o caso da Shindou Kei e do Hironohiro, a história é um pouco mais impactante, porque o Hironohiro quer ele aceite ou não, ele estava no triângulo amoroso, entre aspas, envolvendo ele, a Shindou Kei, e a Miyamura Miyako. Só que ele começou a ter afeições pela Miyako, o que deixou a Kei muito transtornada, obviamente. E tudo isso foi sendo trabalhado de maneira excelente pelo anime até o final. Um dos grandes pontos marcantes de Infinite Tale of Memories para mim, e consequentemente, pelo menos no meu meio, para boa parte das pessoas que também viram a obra, é que a trilha sonora é impactante até hoje, como soube envelhecer. É impressionante a qualidade musical desse anime, os temas de abertura e encerramento, seja cantado em japonês, seja cantado em inglês, maravilhosos. O anime teve uma sequência direta, e Infinite Tale of Melodies, que foi ao ar em outubro de 2008, até dezembro do mesmo ano, só que, para mim, pelo menos para mim, não teve o mesmo impacto de Infinite Tale of Memories. Para mim, tá? Tem muita gente que eu conheço que prefere Melodies a Memories. Esse detalhe é como já foi dito, que gosto pessoal. É um anime que eu indico até hoje, fortemente. Dá para, assim, não sei se maratonar é uma boa ideia, mas quem quiser se arriscar, tente maratonar. Eu acho que o anime propício para você ver os 2, 3 episódios de uma vez, pausar, depois ver 2, 3 episódios, pausa. Maratonar não, né? Maratonar não. Maratona. Eu não sei, Velazio, vai que, né? Por isso que eu dou a ideia de ver 2, 3 pausas. Assim, eu sei, não é bom não. Eu sei, não é bom não. É uma boa série, mas no maratona não. No maratona não, velho. Vai com calma, assiste 1 ou 2 episódios por dia, relaxa. É uma boa série. Músicas realmente são excelentes. São muito boas. O anime é bonito pra caramba. Tem chefismo até dizer chega. É foda mesmo. O que me deixa chateado hoje em dia, claro que na época eu nem fazia ideia, mas o que me deixa chateado hoje em dia é que as famosas quebras de pescoço da Shaft não estão presentes nesse anime. Infelizmente, aqueles lances de pescoço do personagem fazendo assim com a cara e olhando pra trás com a quebrinha de pescoço, não tem aqui, infelizmente. Acho que se aquilo fosse feito hoje em dia, teria. É porque aquilo dali veio com o Nisio Insin, padrinho. Nisio Insin é quem gosta daquela quebra de pescoço. Ah, então tá bom. Tá explicado. Enfim, um anime que eu tinha pra tratar hoje entre uma escolha difícil. Quem viu minha lista lá, talvez, sim ou não, né, a depender do gosto, pode ter achado que realmente a lista era difícil. Mas eu escolhi esse anime porque é um dos que mais me agradam realmente, é um dos que tá no meu top 10 pra toda a vida, tanto quanto o Kano, propriamente dito. E seguramente eu adoro rever esse anime sempre que eu posso. Seja ele inteiro ou com alguns episódios picotadinhos assim. É maravilhoso pra mim até hoje. Bom, esse é o anime que eu tinha pra trazer, nobres. Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais de If a Telephone Memories. E se vocês tiverem interesse, corram atrás, assistam, porque sinceramente vale muito a pena. Na minha humilde opinião, vale demais a pena. É um ótimo anime, eu gosto muito, eu pessoalmente eu gosto muito de F. Foi um dos meus animes preferidos durante muito tempo, até porque ele trata muito bem sobre os personagens que ele faz, ele retrata muito bem as duas histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, e ele faz muito bem a ligação no final. Então eu acho muito maneiro, e F, pra mim, eu acho que F tem Melodies, é mais impactante, mas o F, A Tale of Memories, ele traz um romance muito mais real do que o F, A Tale of Memories. Então, tem essa diferenciação aí. Ok. Eu admito que eu me segurei muito pra não fazer uma piada que tá certo com o nome do personagem. Tá. Pode fazer a piada agora. Também. Nossa, piada. Eu tava pensando, o Yuri vai fazer. Eu não preciso, tava na cara já. Quando você falou a Sorrende, eu... Mas não tá aí. É francês? Puta merda, cara. Agora a ficha caiu. Ah! Ai, ai. Ah. Enfim. Beleza. Joana, eu sei que você não assistiu, então assiste esse anime quando você puder. Obrigado. Ok, vou assistir. É bom. O narrador no fundo, ela não vai assistir. Não vai assistir. Não quebra minha expectativa assim, o que não faz isso? É um anime de romance, vai. Então, quem quer ser o próximo? Eu posso ser o próximo, já que eu vou falar de um dos participantes desse podcast aqui, e é Jojo! Vou falar aqui de Jojo Bizarre Adventure. Vou no banheiro, gente. Foi, Luke, você já foi no banheiro antes do cast. Mas eu não preciso ouvir Jojo. Então... mas é porque ele acabou pra Jojo. Mas enfim. Puxa! O Luke odeia Jojo, Joana. Antes da introdução do Wilson, eu queria falar que quando começou o Jojo, era uma confusão, porque todo mundo falava de Jojo, eu jurava que era comigo na timeline, mas eu falava, mas isso, tanto de pessoa não fala de mim. Aí eu falei, porque tá passando Jojo. Olha, aí era, é bom, era uma confusão muito louca. Aí hoje você não sabe, quando falam de Jojo, isso é com você, você é sobre isso. Não, hoje eu já sei, já. Bem, enfim. Se fizerem uma pose esquisita, provavelmente estão falando com você. Se pegarem uma cereja e ficarem lambendo ela disparadamente, você já sabe também que é Jojo, tá? Is that a Jojo reference? Cara, se é. Como eu detesto essa porra desse Jojo. Caguei! Enfim, Jojo Bizarre Adventure é um anime que vai trazer a história dessa família, que é da família Joestar, e a gente vai seguindo todo, e a gente segue desde o seu primeiro, que é o Jonathan Joestar. Que é o até desse anime que ele tá falando. Que é essa primeira temporada. E também a gente acompanha o Joseph, porque essa primeira temporada são os dois. Tem o arco Bloodstream e tem o arco Blood Legacy. É separado, mas... Foi onde eu parei de ver. Assim, pra mim, o segundo arco é o melhor que tem, de último. E pra o Caesar é maravilhoso. Pra mim, o Joseph, pra mim, é o melhor personagem. Joseph é o melhor de hoje. Ele é tão gente fina que ele consegue ficar amigo de um nazista. É assustador. Não, aí não pode, aí tem que bater em nazista. De um nazista robô. Eu tô indo realmente embora aqui rapidinho. Não, mas então, ele bate o nazista pra caralho, depois ele só torna amigo. Mas é assustador ainda assim. Dito isso, é um anime que, como eu já falei, a gente vai acompanhar essa família. Durante a primeira temporada, a gente vai ver o Jonathan, ele lidando lá com toda a situação, ele mostrando o principal vilão da série, que é o Dio Brando, né? Conodilda! Que ele vai seguindo durante todas as gerações, como se fosse esse fantasma na família Joestar. E todas as maquinações que ele já fez acabam impactando pela família, pelas gerações. Então, e a gente acompanha isso até o Bloodstream, que culmina também com o final do arco do Jonathan e o começo do arco do Joseph. E ele lidando com personagens parecidos com o Dio, mas que tem... Que tem semelhanças, mas que tem suas diferenças também. Enfrentando as melhores bandas de rock pesado. Exato. AC/DC, eu não lembro o nome de todas. Eu lembro que tem o AC/DC, o... Wham? Oi? Sei lá, o Wham, né? Tem o Wham, sim. Também. Eu não lembro o nome do terceiro. Que bosta. Cars. Cars. Pois é, eu ia dizer, o Joseph é um personagem muito especial, porque ele é um que ele fica, chega a uma idade bem avançada lá. Sim. E ele é o que enfrenta a entidade mais suprema que pode existir ali. Exato. Que é o Cars. Pois é, interessante porque o Joseph, por mais que ele tenha lá os poderes especiais do Jonathan, que é o Ramon, que na verdade é o poder que pega do sol, energia vital, enfim. Ele aprende a usar. Na verdade, não. O Joseph, ele já tem. O Joseph é um gênio. Ele aprende as coisas do nada. O Joseph é tão gênio que ele tem a melhor técnica de todos os personagens de Jojo. Que o pessoal diz que tem, que é o Stunt, que é o Ramon, não. A melhor técnica é o famoso fugir, que é como ele diz, Nigerundayo, Smoke! Que é maravilhoso. Mas é pro Smoke, que é o amigo dele, que eles estavam fugindo lá do vampiro no início do anime, enfim. Enfim, é um mega personagem, ele é muito engraçado, ele é muito divertido. O primeiro arco do Jonathan, ele é um pouco... Ele tem alguma barriga ali no meio. É porque ele é um impacto. Você vai saber se o cara gosta de Jojo. Exato. No primeiro arco. Porque o primeiro arco é um absurdo, assim, um vilão... Ele, ao mesmo tempo, é um vilão absurdo que taca fogo no cachorro, literalmente. Sim. E ele... Mas o ato mais vilanesco dele é roubar o beijo da namorada do outro cara. Da Irina. Jojo quis cutugar, cara. Mas o Dio é foda, cara. É foda que o Dio ele é um mal encarnado, né? Ele não tem motivo pra ser mal. Exato. Ele só é babaca. Assim, ele tem um ponto que ele fica de boa, mas depois ele vai pra um mal total. É muito bizarro. É só invejinha. Yuri, se eu tiver perguntando besteira, mas de qual temporada você tá falando exatamente de Jojo? Eu tô falando da primeira temporada e da segunda, que na verdade é a primeira e a segunda, elas são todas encobertas no mesmo... A primeira temporada é 25 episódios, então pega o primeiro e o segundo arco. Não, só quero lembrar qual ano foi ela. Foi de 2013. Ah, então tá bom, beleza. Foi 12. É 2012 e 2013, é verdade. Eu tô de 2012, eu anotei aqui, fiz a lista. Sim. Tem as melhores músicas também pra mim. Sim, a abertura é muito boa. Pra mim, todas as aberturas de JoJo elas são incríveis. As duas são muito boas, o encerramento é maravilhoso. Pois é, pois é. E assim, quando você chega no arco do Joseph, é 1000%, cara. Assim, é um personagem que ele é super maneiro. Ele é dublado pelo Tomokazu Sugita. Ele é super engraçado. Ele pega muito daquele do humor antigo, onde o personagem faz coisas absurdas para distrair as pessoas só para entrar no lugar. Ele tenta entrar numa base nazista vestido de Carmen Miranda. E é incrível. Ele é o melhor mestre de todos. Lisa. Adoro a Lisa. Pois é. A Lisa é incrível. Eu acho que vale muito a pena. Se você começar a assistir o JoJo primeira temporada, o primeiro arco do Jonathan, e você não gostar, eu acho que pelo menos vale a pena você ir até o Joseph. Porque o Joseph é realmente onde você vai ver. Você gosta de JoJo ou não? Se você ver o Joseph e você gostar, a partir dali vai loucura. A partir dali é loucura. Mas acho que o Jonathan realmente não tem loucura, não. É mais tranquilo. E pra quem não conhece JoJo, mas já ouviu falar dos stands e coisas do tipo, é só a partir do terceiro arco, então. É, do Stardust Crusaders. Mas ainda assim vale muito a pena esse começo. Inclusive, como eu disse, eu acho os melhores. Sim. A partir do segundo é o melhor. A parte dos outros é muito especial, porque o Dio, ele é só um vampiro da máscara. Aí, no segundo, ele enfrentou os mestres da máscara. Pois é. Sim. É, os ancestrais lá. É muito maneiro, são os vampiros de pedra e tal. Então, é bem interessante, acho que vale muito a pena quem quiser assistir, dar uma conferida. Enfim, né? Enfim. Próxima pessoa, quem quer? André, Joana... André? Pois é, eu escolhi, né, pra esse período que eu me lembrei logo, foi One Punch Man. Pois é, um anime que me marcou muito desde que eu vi a premissa do mangá, muito antes. Que era, quando eu vi o título dessa história, né, que é um homem de um soco só, né, um personagem que derrota todo mundo com um soco só. Poxa, como é que eles vão estruturar essa história e tal? E realmente essa história é explorada de uma forma interessante, né, vale lembrar que você tem três meio que camadas, você tem a webcomic, que depois vira mangá, e depois vira o anime. Né, para dar uma ideia da ousadia da coisa, foi algo que chamou atenção, conseguiu chamar atenção, sendo um desenho horrível no nível pente, para depois virar um mangá, para depois virar um anime. E o anime, quando chegou em 2015, foi animado pela Madhouse, né, com muita qualidade. E pouco dinheiro, mas os caras foram na garra. Uhum. Pois é, eu vi recentemente a segunda temporada. Né? Aí hoje, para poder lembrar uma coisa do podcast, eu fui rever pelo menos o comecinho da primeira temporada. E, poxa, era bonito mesmo. Sim, era fantástico. Né? Deu para dar uma impressão da diferença entre, né, o da Madhouse e o da JC Staff. Pois é, o protagonista é o Saitama. Um herói que ele se diz herói pro hobby. Ele é entediado porque ele não tem mais desafio como herói. É, no primeiro episódio, mostra. Vai ter várias partes do primeiro episódio. A primeira parte é quando chega um homem vacina, né, que é como se fosse um vingador da natureza. Ele derrota sinceramente, mesmo o pessoal já tendo quase todo mundo tendo sofrido para tá contra ele e perdido. E aí depois faz um flashback para a origem dele. Ele era um desempregado normal. Uma coisa curiosa é que ele não se mostrava uma pessoa assim com potencial heróico. Que ele encontra lá o monstro, a princípio ele meio que quer ignorar, ele não quer lutar contra o monstro. Mas aí, no último instante, quando o monstro tá atacando a criança, ele, por impulso, Ele defende e acaba lutando. O André, mas vamos falar a verdade daquela criança. Que queixo horrível ela tinha aí. Puta merda. Sim. E que brincadeira boba ela fez com o monstro também, né? Não, ela só colocou mamilos. É só que o monstro era um caranguejo, caramba, que não sei, podia segurar um pano pra se limpar, pô. Caramba. Muito bom. Não foi porque ele não conseguiu segurar um pano pra se limpar. Foi porque ela fez com permanente. É. Genial. Ele não pode segurar o paninho e por isso não dá certo. Ai, ai. Piloto mal também, hein? Mas... Piloto permanente, maravilhoso. É, e o Saitama repara que ele diz, ah, esse menino não é nada bonito com esse queixo. É, o Saitama ia ignorar ali, mas na última hora que ele acaba tendo o impulso de salvar. Aí ele entra no gosto pela batalha, pela coisa, e por aí vai até chegar no treinamento, até aí que ele vai perder o cabelo. Aí no primeiro episódio já continua introduzindo outras coisas, introduz um vilão que é o arquétipo do cérebro e músculos, que tem um irmão que é um cientista, e um irmão que ele é viciado em malhar, em ser forte. Aí, de repente, o cientista diz, ah, vou te dar aqui um negócio que vai ficar fortão. Aí ele vira um gigante. Ô, André, peraí, faltou contextualização. Peraí. Calma, muita calma nessa hora, André. Vou te ajudar aqui. É assim, esse irmão que ele tá falando, esse que é atlético, ele quer ser o maior lutador do mundo. Ele quer ser o lutador mais forte do mundo. E esse irmão, o gênio que ele tem, ele quer ajudar esse irmão atlético a chegar no sonho dele, até que ele inventa isso que o André falou, um líquido lá, legal, 10, hein, né, e que é pra ele tomar que ele vai ficar ultra poderoso. Aí ele solta a frase, eu coloquei um licorzinho de morango pra dar sabor e descer melhor pra você. Opa, valeu, irmão! Daí ele vai lá e toma, né, toma e fica gigante, assustador, e daí acontece a destruição em massa, né, e tal, que o Saitama tá no mercado, ele vai dar o troco pra operadora de caça, passa o pezão dele do lado lá, destruindo tudo, maravilhoso. Sim, o teto lá do mercado sai, quando ele tá terminando de passar as compras, né, mas assim, o que ele disse é que o, né, aquele típico rato de academia lá, o irmão, né, que tava lá malhando, e de repente, olha aqui, tem um negócio pra você. Olha o monstro. Fica fortão. Aí ele, vou tomar esse anabolizante mesmo. Aí tem um ponto interessante que esse irmão já gigante, né, ele tá lá destruindo tudo. Ah, vou provar que eu sou mais forte. Tá? Aí, antes de ser derrotado, ele começa a expressar um síndrome de Saitama, né? Tipo, fiquei tão forte pra quê? Inclusive, né, com o impacto de que ele não tinha... Não se chama, nunca tinha ficado da internet, ele acabou sem querer matando um irmão que ele bateu no ombro errado. Não, mas foi bem ignorante ele, né? Vamos falar a verdade. Ele falou, mata o cara que tá no teu ombro! Mata esse cara que tá no teu ombro! Ele vai lá e... bate no ombro que tá o irmão dele, mas sacanagem, né, pô? Pois é, né, um gigantão, não tava vendo nada, também não pensa direito, aí pronto. É, e legal foi o grito que ele soltou na hora, Nissan! É muito bom. Aí você ainda... sabe que eu já sou o time do Nissan lá, né? Então, desculpa, Nissan, desculpa, Velasco, mas fazer o quê? Aí tem a última parte que mostra que assim, é uma das melhores sequências de One Punch Man que existem e marca bem a proposta da coisa que de repente o Saitama acorda e vem uma civilização subterrânea e ele finalmente tem a luta épica que ele tanto queria. E tem cenas acrobáticas e socos e sangue e tudo. E subterrâneos musculosos. É, um rei mais musculoso ainda. E no fim era tudo um sonho. Né? Na coisa de animações melhores que existe no anime, era só um sonho. E já acorda sem subterrâneos, só que eram fraquinhos, e com aparência mais fraca, inclusive, né, no anime. E pronto, pra dar a entender que ele sempre vai ficar nesse tédio, não vai aparecer. Interessante que, revendo essa parte, poxa, esses subterrâneos imaginários do Saitama eram muito fortes mesmo. Né? Porque a gente vê toda a escala de poder ao longo. Porque o Saitama, ele é exagerado, mas os outros personagens dão uma noção, quando o tempo, né, como o Saitama vence todo mundo, ia ficar interessante ficar acompanhando só aquilo. Então a história vai desenvolvendo personagens secundários. E aí que você começa a ter uma noção da escala de poder. Então nessa escala, os subterrâneos imaginários iam ser muito exagerados. É, porque cada. É. Porque o negócio todo é que cada um consegue enfrentar o Saitama, tá ligado? Isso aqui é maneiro. Sim, sim. Não, o Saitama ainda era mais forte, mas eles não eram muito mais fracos. Exato. Não. Eles ainda conseguiam botar uma luta, tá ligado? Sim, enfiar uma porradinha. Sim, aí a história continua, né? No segundo episódio, de uma forma mais centralizada, sem tantos núcleos. Mas ele fala da Casa da Evolução, que é baseado no cientista que ele reúne seres relacionados geneticamente, baseados em animais. Aí a primeira coisa que aparece é uma vilã que controla mosquitos, e ela é um mosquito gigante. Aí tem esse episódio, assim, só pra terminar rapidinho, esse é o único episódio que tem um vilão que consegue derrotar o Saitama. É verdade. O vilão mais poderoso de até agora. Exatamente. O mosquito. O mosquito. Mas é o que me fez pensar. E se não fosse o Genos ali? Porque o Genos, ele fritava os mosquitos tudinho. Não, o Genos se ferrou. O Genos quase morre. O Genos quase morre. Sim, ele perdeu. Mas e se não fosse ele pra fitar os mosquitos tudinho? Como é que ia ficar? Não, então, mas não vem nada. O Genos ele não enfrentou nada, ele só morreu. Não, ele tá falando que se o Genos tivesse fritado os mosquitos pequenos, o Saitama ia perder. Ah, eu acho que não. Acho que o Genos também ia perder. Se a velocidade do Saitama não conseguiu pegar aquele mosquito, imagina do Genos. Mas ele frita os mosquitos. Mas enfim, né? Enfim, a melhor lembrança que eu tenho do One Punch Man foi eu ter assistido ele no saudoso Daisuki, né? Foi pelo Daisuki que eu vi o One Punch Man e foi muito bom. Foi maravilhoso. Daisuki, porra, boa lembrança, hein? Via bastante Gundam naquele side stream. Depois eu vi no Netflix dublado, também é muito bem dublado em português. Assim, né, que coisa assim, pela lógica que é mostrando ali o Saitama, talvez, quem sabe, porventura, poderia perder sendo picado por mosquitos, mas enfim. Não, é só uma piada. Ele nunca conseguiria perder ali. Se a gente fosse seguir a lógica, né, quem sabe, porventura, ali, os mosquitos podiam pegar o Saitama. Vocês não vão ter isso agora, né? Não faz sentido, não faz sentido. A pele do Saitama, o mosquito não passaria. Pois é. Consegue atravessar a pele do Saitama. A pele do Saitama dividiu um raio de feixe de luz concentrado que dividiu a atmosfera ao meio. É, isso é verdade. Isso é verdade. E aí, um mosquito ia fazer tum, ele... Não. Ok, o mosquito não consegue ficar o Saitama. Pode ser, se é plausível. Mas enfim, ficou indo para fazer aquele negócio aqui, não conseguia pegar um. Mas enfim, se seguindo em frente. Outro ponto ali naquela parte da Casa da Evolução. Passar por todos os episódios? Isso eu tô pensando. Deixa eu falar, isso, tá bom. Você tá fazendo review do anime? Não, falando em uns pontos. E um ponto lá no final da Casa da Evolução é que o cientista lá, ele já vê heróis de categoria S que a gente não conhecia naquele episódio. Deve já faz um foreshadow ali. Mas enfim, e segue sempre explorando essa questão, né, do poder do Saitama, mas sabendo balancear, e a animação muito boa. Agora, pulando lá para frente, né, já que é ponto sobre o poder do Saitama, uma coisa que eu fico querendo mencionar muito que dá polêmica é a questão do Boros. Né, do Boros ser uma espécie assim para mostrar o poder do Saitama é altíssimo, mas não é ilimitado. Porque o Saitama, ele derrotou com muita facilidade, mas ele já sentiu a diferença. Ele já achou mais interessante o Boros do que o resto dos monstros. É, ele teve que usar os socos sérios pra derrotar o monstro, foi complicado. Ah, mas ele não tava levando a sério de qualquer jeito, não. Até que no final ele fala, você não tava levando a sério. É, até vendo, sabendo um pouquinho de spoilers pra frente, não se prende a esse negócio de que o Saitama tem chance de perder, tá? A piada é o Saitama nunca perder. Exatamente, essa é a piada. Exatamente. Da história é essa. Essa é a piada do anime. Não se Tanto prende. Que eu fico meio irritado quando... Ah, o Goku venceria o Saitama. Não, a piada é o Saitama. O Saitama não perde. Essa é a piada, ponto. Ah, o Goku treinaria, aí o Saitama ficava mais forte. O mangá sempre tenta criar essa expectativa, mas não é isso. Pois é, pronto. O Vinícius acabou de pegar um ponto, né, que poderia explicar, né, como é que consegue deixar uma ponte interessante mesmo com essa premissa, né, tipo, essa expectativa, né, justamente essa discussão, né, sobre como é que é o Saitama, por que, será que ele nunca perde mesmo. Mas é que tá, a verdadeira discussão de One Punch Man, né, nem se o Saitama vai perder mesmo ou não, isso aí meio que qualquer coisa. O negócio de One Punch é que o Saitama, ele é o grande Deus Ex Machina. Se vier algo gigante, o Saitama derrota, acabou. Agora, eu acho que a parada do One Punch é que ela é essa piada do... Nós temos um protagonista que não pode ser um protagonista, porque ele não pode morrer. Mas ainda assim, olha, ele é o protagonista. Ele é um protagonista emocional. Eu gosto que ele tem vários conceitos, mas pra mim, One Punch, o grande brilhante do One Punch é como comédia, sabe? Assim, pra cada um tem seu lado. Tem muita gente que gosta da ação, tem muita gente que gosta da briga, da ansiedade, dos mistérios dos monstros. Mas pra mim é a comédia, sabe? O que me prende... Eu sempre achei que o mote de One Punch sempre foi a comédia, porque acompanhar esse cara que nunca pode perder, sabe? É a grande piada com os shonen no geral, assim. Mas ao mesmo tempo eu gosto do drama de One Punch Man. Por exemplo, a segunda temporada, por pior animada que ela seja, tipo... Que ela não é ruim. Ela não é animada, não é ruim. Mas, tipo, ela não é também tão... Nunca vai chegar a ser tão boa quanto a Madhouse. O fato de eles usarem o mesmo efeito de som pra todas as porradas. E todos os efeitos de som seriam de uma arma. Um tiro de Counter-Strike, assim. Pois é. Enfim. Mas o drama de One Punch Man na segunda temporada é incrível. O momento em que ele tá conversando com o King, o King diz, velho... Não pense que é só isso. Vai ter mais, tem mais pra frente aí, cara. Relaxa. E porque sim, ele fica muito nessa neura, ele fica muito tipo, pô, não tem mais pra onde eu ir. É isso aí, eu cheguei do topo. E é muito maneiro você ver como ele lida com isso. Acho que o One Punch é essa obra, assim, que é incrível, velho. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Você falando do desenvolvimento do Saitama, né? Você vê que, tirando a parte de... ele derrota todo mundo, mas ele não é onipotente se você medir outras coisas. Tipo, ele tá tendo um problema. Ele não consegue chegar instantaneamente em qualquer lugar, né? Ele tem essa limitação de estar lá correndo, andando de bicicleta para poder chegar a um lugar, né? Tem isso... Ele, em videogame, ele perde pro King. Né? Gente, peraí, vocês vão falar da segunda temporada, sério? Eu achava que era só a primeira temporada. Era pra fechar a primeira, né? Não, eu só falei rapidinho, mas enfim. Eu parti da primeira temporada, né? Tanto é que eu tava quase recontando lá os dois episódios. Não, mas tá bom. É uma forma de atualizar, né? Porque eu já falei lá atrás, em 2016, eu mencionei uma punch, mas a gente tava até quase recontei uma vez os quatro últimos episódios da primeira temporada. Mas enfim, a outras limitações de Saitama. Realmente tem já é uma sátira em relação ao gênero, né? Sátira em relação a não só de shonen de batalha, mas também do conceito de herói, né? Vale lembrar isso. Dois animes de herói que ficaram conhecidos recentemente mais ou menos, né? Foi One Punch Man, My Hero Academia. Né, num nicho que era tradicionalmente mais ocidental, né, nesse estilo. Já é uma sátira, mas que consegue trazer alguma densidade, alguma coisa pra gente pensar. É por isso que eu fiquei vendo, pô, se o Saitama tem essas limitações, será que não poderia ter outra muito aleatória, tipo, ele fica tentando pegar o mosquito, será que ele não podia ser picado pelo mosquito? Não, eu acho que não vale a pena entrar nessa discussão aqui. Não, mas enfim. Não, porque tem outras coisas que acontecem com ele, né, que indicam que não é fácil de ferir nem nada. A próxima anime já ficou 30 minutos no ano post-match. Pelo amor de Deus. Okay. Então, só finalizando. Então, One Punch, muito bom. Luke, ou Jojo, quem quer? Ah, pode ser então. Pode ser eu. Pena que não é 2016, senão a Jojo ia falar de Yuri on Ice. Pois é, tá todo empolgado. Aí eu tava pensando aqui, porque assim, eu tinha separado uma lista, mas como só pode ser, eu tava muito na dúvida de quem escolher. Porque assim, eu podia escolher Daya no Ace, mas o último podcast que eu tinha participado foi de esporte, já tinha falado de Daya lá. Aí ficar repetindo de novo, ainda mais com a primeira temporada, ficar meio falando toda hora, senão que eu não goste, mas tentar pegar algo diferente. E aí eu gostei muito quando a Rafa falou sobre Toradora. E como foi, tipo, assim, marcante pra ela e tal, aí eu vendo a lista, meio que, assim, na verdade o anime é bem popular, fez muito sucesso e tal, lembrado até hoje, mas, assim, foi muito especial pra mim, que foi no caso Code Geass, que normalmente quem me conhece hoje nem sabe que eu sou super fã do anime, assim, eu gosto muito. Acho que ele só perde como meu favorito pra Sakura Card Captors, que não tinha você, como na lista mesmo. Você acabou de ganhar 8 pontos no conceito do Yuri, então, porque, né, Code Geass, você ganhou mais pontos no conceito do Yuri. E esse tava na minha lista final, né, de animes. É verdade, mas também, eu gosto muito de Code Geass. Nossa, o Code Geass foi o segundo anime que eu baixei na internet, porque eu comecei a baixar foi em 2007. E aí... Na verdade, porque eu tava entendendo, eu nem sabia que tinha mais anime. Eu tava procurando Sakura Card Captors, eu achei Tsubasa. Aí com Tsubasa eu achei o Tsubasa Project, foi lá que eu achei Code Geass. Eu comecei a assistir. Saudoso site de Tsubasa Project. Pois é. Desse site. E eu gosto muito, assim, tá assim. Acho, pra quem não sabe quem é Code Geass, acho meio difícil, mas é a história do Lelouch. Ele vive nessa colônia. Área 11, que na verdade era o Japão, só que ele foi conquistado pelo Império de Britânia e foi transformado de um país em uma colônia. Todos os japoneses são tratados como... Tipo, são excluídos, né? É. São tratados como eleves, não são tratados nem como humanos ou cidadãos do Império. Sim. E eles podem fazer uma prova para tentar ser honorário, mas não são cidadãos. E o Lelouch vive nessa sociedade... E ele tem muita raiva do Império de Britânia. Logo no primeiro episódio, o príncipe responsável pela área, ele, tentando esconder um segredo militar, ele vai provocar um ataque ao gueto de um dos guetos desse grupo japonês. É. E aí o Lelouch vai se envolver e lá ele vai conhecer uma garota que vai dar para ele um poder chamado Gias, que é um poder que, na verdade, ele vai se manifestar nas pessoas de forma diferente. E nele se manifesta com o poder da obediência absoluta. E ele, como tem ódio do Império, vai usar esse poder para conseguir destruir o Império. E aí a história vai rolar isso. Tem robô gigante também, que é muito legal. Assim, eu já vi muito tempo que não é um anime de mecha, mas eu não consigo imaginar o Podia sem os robôs, eu acho a parte mais legal. Eu consigo, porque é um mangá e fica uma merda. É, então... é, mas o mangá é ruim, eu te considero que o mangá existe. O mangá é horroroso. Só, é, pois é. Só vai no anime, gente. Vai no anime. O único mangá, mais ou menos, é o da Nanali. Pois é. E, então, aí, essa é mais ou menos a premissa da história. Resume bastante pra ninguém pegar spoiler. Vai aqui, né? Tipo, anime é de 2006. Outubro de 2006. Mas, assim, vai que, você, que alguém não assistiu, né? Tá na Netflix, gente, completo. Vocês podem assistir. Recomendo, inclusive. Lembrando que tá na nossa lista lá de melhores animes, dos 25 melhores animes desse cast, né? Porque, eu citei lá. Acho que foi o primeiro, né? Entrar na lista. Eu gosto muito desse cast. Pois é, eu gosto muito de Code Geass, é incrível. Pra mim também foi o segundo anime que eu baixei, porque logo depois de Death Note, que foi um dos primeiros. Inclusive, foi engraçado porque. É muito engraçado, porque durante toda a minha vida de anime e mangá, eu vi muita gente comparava o Light com o Zero, e eu nunca entendi por quê, apesar deles serem personagens muito parecidos. Aí, vendo a lista de outono, é porque Death Note e Code Geass lançaram na mesma temporada, então faz mais sentido aí deles serem comparados sempre, porque tava tudo junto, eu fiquei, nossa, agora faz sentido. Pois é. Porque Code Geass é mais parecido com o Gundam Seed do que com o Death Note, né, então... Pois é porque, assim, quem não tem muita referência do Gundam acaba indo mais pra, pra o Death Note. E o Death Note tem o mesmo personagem, que ele é o manipulador, ele é o cara que ele sabe mentir pra conseguir chegar no lugar onde ele quer. E, tipo, é basicamente isso que Death Note também faz. Então, é muito maneiro você... E Code Geass, ele é muito maneiro, porque ele também tem essa questão do mecha. Ele é o único anime de mecha que eu gosto. Tipo, eu digo, pô, isso aqui é muito maneiro. É, porque ele não trata o mecha como simplesmente, ah, robô gigante, vamos bater, então é isso aí, foda-se. O mecha não faz isso, mas tudo bem. Não tanto, não todo mecha faz isso, mas tipo, eu gosto dele porque... Eu acho que é isso que tá falando, essa questão. Até na segunda temporada tem um momento que meio que se perde, assim, que fica tipo, ai, só robô, eu tô ganhando. Aí tem um cara com robô melhor e ganha, mas no geral tem muita estratégia também. Eu não conheço muito Gundam, então assim, eu não posso falar, generalizar, mas é legal. Eu gosto muito da coisa das estratégias, né? É muito legal quando o Lulu estiver montando as estratégias pra ganhar e os planos mirabolantes dele, é muito massa. Porque é uma maneira que depois vira mais uma briga ideológica. Como foi durante a Segunda Guerra, onde um tá tentando chegar primeiro na bomba nuclear. Então é um tentando criar um robô melhor do que o outro. E aí fica, ah, eu vou criar isso aqui. Até que chega lá no Espada de Damocles, que é um mega castelo flutuante gigante do... Eu esqueci o nome dele. Do Schneider, exato. Então é tipo, é incrível. A Jojo tenta não dar spoiler... Pois é. Acho que, assim, uma coisa é muito legal, né? Mais com essa oportunidade do Code Geass na Netflix, de poder rever, assim. Eu não sou daquela que acha, tipo, animes super intelectuais, incríveis, mas é legal, às vezes, rever Code Geass depois, se não tenho mais, eu sou tão jovem quanto era antes. Então é legal rever pensando de forma diferente. Eu acho que o anime é bem legal. Acho personagens muito interessantes, assim. É, em todos os sentidos. Então, é um anime que eu gosto muito, eu guardo assim, muito no coração, eu gosto bastante. Sou muito fã. Mesmo que a história do filme seja meio estranha, que tá rolando ainda, quero assistir porque eu gosto desses personagens. Sim. É, mas tem muita gente que tem birra com o Code Geass. Sim. É, verdade. Eu imagino que aconteça. É muito popular o anime, sempre acontece, né? Tem isso. É colegial, não quero ver. Colegial como é? Cara, mas o legal de Code Geass, ele une o melhor dos dois mundos: guerra política com robôs e slice of life colegial. Pois é. E é um Slice of Life que meio assim você fica meio que tipo, pô. E ainda é bom, cara, é divertido. Tinha uma menina no Twitter que ela nunca tinha assistido Code Geass. Então eu acompanhei ela assistindo a primeira vez. E é muito legal, porque realmente é uma mistura assim. São dois mundos que não tem nada a ver, mas acaba funcionando, é bem divertido. Até pra dar uma quebra no drama do anime, que às vezes é bastante. Mas eu acho legal. Um ótimo anime pra você começar a assistir mecha. Por mais que eu acho também. Robótico, é uma boa também. Eu ia até falar isso em relação ao que o Yuri falou. Assim, eu até ver Code Geass, todos os games mechas que eu tinha visto, eu não gostei. Então, eu tinha essa impressão que eu não gostava de mecha também. Então, Code Geass foi meio que o primeiro anime de mecha que eu curti. Obviamente, teve vários outros que eu gosto hoje em dia, mas eu também acho que Code Geass é um excelente anime pra começar a ver mecha. Tem muito purista que não gosta, mas eu falo, não tem medo não. Mas purista de mecha, né? Força. O cara diz que é purista de mecha e vai defender que Gundam é a melhor série, mas não gosta de Mazinga Z. E aí? Não faz sentido. Enfim, né? Jojima, alguma coisa sobre Code Geass? Não, acho que é meio que isso. Assim, é uma série bem popular, tá? Mais uma memória afetiva. Tentei falar a sinopse sem spoilers. Tem na Netflix, pra quem quiser assistir. E deve estar aí na internet, pra quem quiser, por outros meios, assim. Então, fica à vontade. É. Muito Code Geass sempre vai ter pelos outros meios. É um anime que sempre vai ter. Mas se puder ir na legalidade, também tem a possibilidade dessa vez. Sim, sim. É muito bom que teve aí a segunda frase da Jojo, que foi que estava oculta, que foi eu tentei fazer sem spoilers, mas o maldito do Yuri. Ainda bem que você reconhece, né? Beleza! A primeira prova de crescimento é o reconhecimento dos erros, olha aí. A autocrítica foi feita. Mas na verdade disse que podia ter spoiler aqui acolá. Pois é. Ela tentou evitar para o pessoal ver. Mas não foi ter spoiler assim. Eu tento, porque eu adoro contar spoiler, se me deixar, eu conto tudo. Mas só que eu já tive. Eu só tô sendo meio traumatizada, porque eu tenho amigos que odeiam spoiler. Assim, então já gritaram comigo e brigaram. Aí eu traumatizei. Jody, você tá no podcast certo. Porque normalmente. Esse podcast pode ou não acontecer. A gente teve um problema no passado de pessoa falando spoiler e tal. A gente teve até um cast sobre spoiler. E aí a gente criou esse disclaimer. Então, nesse cast, pode ou não acontecer spoilers. Escute por sua conta e risco. Aqui eu não guardo de spoiler, não, gente. Aqui é porrada. Aqui é só. Então eu posso contar do último capítulo de Haikyuu, que tá bem legal, então. Não, cala a boca. Gente, as aventuras de Renatinha no Brasil. Eu ia falar isso, né, Renata aí, o grande entregador. Aqui é Kei Watanabe. Ele já encontrou o Bernardinho. Solta pro próximo anime. A gente pode dizer que ele cogimou. O que importa é ele encontrou o Bernardinho ou não? Enfim, vamos continuar. Luke, seu anime. Ah, por quê? Por que não posso terminar? Que não, Vilásio? Você é o último. Tá, então beleza. Long Horizon. Não, você é agora. Você é agora. Long Horizon. Eu só te esconderei. Long Horizon. Anime de. Maldito Sunderei. Anime de 2013. Pegou bem aquela onda do Sol, né? Que o Sol veio um ano antes e logo o Horizon veio logo depois, assim. Então pegou o comecinho da onda. Pra mostrar como é que se faz direito, né? E é pra mim é isso. Pra mim é... A gente sabe que tem gente que discorda de você, né? Mas tudo bem. Mas o problema é dessas pessoas aí que não sabem de nada. As pessoas estão erradas, né? Estão erradas. Log Horizon, ele pra mim, ele foi no comecinho, né, das ondas de Isekai, e pra mim até hoje é o melhor Isekai que eu já assisti. Eu concordo. Ele conta a história de uma porrada, não foi só alguns jogadores, foi uma porrada de jogadores que em algum momento foram transferidos com seus personagens pro mundo do MMORPG que eles jogavam, que é o Elder Tale. É, exato. E aí conta a história do Shiro, que ele é um cara que ele era mais estrategista do que porradeiro, né? Sim. Ele fazia parte de uma guilda anterior, que era uma guilda super fodona dentro do jogo. The Butcher Tea Party. E aí ele se encontra com alguns personagens da guilda mais atual dele, que é um amigo dele que era dessa antiga guilda, que é um tanque. Aí tem uma menina que, na verdade, usava um personagem masculino, que era uma ninja, e aí ele ajuda ela a transformar de volta a mulher, para ficar mais parecida com o que ela é de verdade. Uhum. E tem mais, eu não lembro de mais alguém do grupo. Tem o Nyanta, o Nyanta que é um gato. Exato, que é um chefe, é um gato-chefe, maravilhoso. E aí, eu gosto muito porque ele trata bem... Os personagens são quase como deuses para os NPCs, né, as pessoas daquele mundo, porque eles são muito mais poderosos que o povo, né? Exato. Então, e eles morrem e voltam à vida também, né? Então, a primeira parte é mais ou menos o grupo tentando entender o que está acontecendo, tentando se juntar, fazer uma sociedade mais ou menos. Tem alguns aventureiros que estão matando NPCs por diversão, não tem nada para fazer, são imortais. Ou eles lutam e morrem, ou eles matam NPCs por diversão. E aí é o Shiroi tentando arrumar esse mundo. Depois é eles tentando... Cara, beleza, arrumamos o povo, fizemos aqui a cidade de Akihabara. Mas e aí? O que que tem pra fazer? Porque eles são imortais, super poderosos, e não tem nada pra fazer. Mas, e aí precisa... Mas tem outra parada também. Esse anime ele mantém sempre o mistério do que foi que aconteceu, né? Exato. Diferente do Sal, em que desde o princípio a gente sabe, né? Os caras foram presos naquele mundo ali por aquele cara maluco que só o Kirito respeita e admira. Foi foda. Pra mostrar que eu tô aqui, pra trazer as opiniões impopulares, eu entendo os problemas graves da situação, principalmente quando eu vejo mais pra frente, né, de Sal. Mas eu sempre tive uma certa simpatia por aquele cientista lá. Um assassino serial que matou milhares de pessoas. Pois é. É, matou milhares de pessoas. Não tem simpatia contra um assassino. Não consigo. Exato. Mas, só fechando. Então, eu acho que um desses lances, uma das paradas é esse mistério. E esse mistério é... Assim, é muito legal o pensamento do Shiroi e dos outros personagens, de tipo, primeiro vamos deixar esse mundo seguro, e agora que a gente conseguiu mais ou menos manter isso aqui, agora vamos até entender o que tá rolando. Isso é muito bom. Fora ter a questão de sociedade, né, o que torna eles uma sociedade. Sim. É bem interessante, eu gosto muito do sistema de RPG deles e tudo mais. Essa questão do não saber o que aconteceu no mundo para eles virem para lá não é exclusividade do Log Horizon, né? Hoje em dia acho que é mais comum a gente não saber, também pelo fato dos animes isekais não acabarem, e a temporada acaba e eles não continuam, né? Então a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas eu acho legal, é pena que o autor... Logo, principalmente, né? Porque esse não vai terminar nunca. O autor, ele fez um segredo com o governo do Japão, ele fez o segredo do imposto dele. Pois é. E aí ficou difícil, né? Parabéns. Já foi solto, mas parabéns, né? Ele tá voltando a trabalhar em Log. Mas... podia terminar Maoyusha também. Podia ajudar também nisso, mas tudo bem. Mas eu acho excelente, é um anime excelente pra mim. É excelente. Muito chato essa conversa, mas é o que eu achava interessante, que eu acho ele diferente. Eu fico muito feliz que é muito inteligente que as duas temporadas mantiveram a abertura, porque a abertura é boa demais, não precisava trocar. Exato, e eu acho que um negócio muito maneiro é logo o contraponto que ele faz com o Sal, né? Enquanto o Sal, você tinha lá o mundo onde você morria no jogo, morria na vida real, lá era mais assustador ainda, porque mesmo se você morresse, você não saía de lá. Então, tipo, é muito bem apresentado isso durante o anime. É muito maneiro como eles fazem isso. Eu só não sei se é mais assustador. Eu acho que é mais assustador. Porque, tipo, que você morre. Mas depois o anime torna muito mais assustador. Não, mas mesmo a cor do anime, meio que você não morre ainda, então... Então, mas é pior ainda, velho. Você não tem escapatória de jeito nenhum. Não, o problema é que morrer, ele tem uma punição. Não, tem. Mas não morreu. Mas não morre. Mas tem uma punição grande. Também. Tem uma punição gigante. Mas não morre. Mas tem a punição, cara. Eu não vou falar a punição, mas é que é interessante demais. Eu tô com vontade de falar a punição, só pra você lembrar qual é. Não, eu sei qual é. Eu lembro exatamente qual é. Eu só tô falando que, na minha opinião, não é pior do que morrer. Só isso. Cara, morrer é uma benção. Eu não queria poder. Já tá chegando em filosofia, né? Tipo, o que é melhor, morrer ou viver mal? Já tá chegando em filosofia aqui. O meteoro deixou de ser o medo e virou uma esperança. Não, é porque eu vou dizer aqui. Eu não queria chegar num ponto onde, depois de morrer tantas vezes, eu pudesse ser colocado no sanduíche e ser comido. Eu não sei o que você tá falando. Ele mas tá querendo bem. Dizer que depois de várias vezes ele vira um presunto. Não, eu tava dizendo vegetal. Canibalismo, é isso? Não, eu tava dizendo vegetal. Ah, tá, vegetal. Ah, desculpa, era um sanduíche vegano. Porra, vocês não colocam verdura do sanduíche, gente. Que é isso? Cara, mas foi não... muito longe isso aí, Yuri. Puta que pariu. Pessoal, a gente não vai contar esse spoiler agora, porque vai ficar aí na mente de vocês o que tá se passando. É porque a gente. Quem viu aqui o anime sabe exatamente do que ele quer falar, mas. Gostoso demais. Mas é isso. É melhor, então. Eu recomendo as duas temporadas, apesar de saber que nunca mais. Nunca mais. Pois é. Tem isso, realmente. Assim, mas... Shihaya voltou, né? Então eu espero, sim. Não, mas não é a mesma coisa. Assim, pra mim é. É porque Shihaya nunca parou, né? É porque pra mim, Shihaya, né? O problema é que Shihaya não foi. Eu entendo, Yuri. Depois que Fruits Basket ganhou o remake, é assim, porra, eu acredito em você, cara. Sim, o remake de Horror High School. Acredito, sou trouxa. O problema de Shihaya é que não lançou 35 animes genéricos de Karuta. É verdade. É verdade. Isso também. É isso, verdade. As pessoas esqueceram o que vem primeiro. É verdade, então, é verdade. Assim, quem vem primeiro é claramente Magic the Gathering. E depois veio Yu-Gi-Oh! E aí depois veio. Olha lá, virou seu anime. Eu acho que pegou o anime. Isso claramente. O Yasha é um Isekai. É verdade. É um Isekai. Mano. Mas enfim, a gente não. Mano! Ela explodiu minha cabeça, velho. Parabéns. É tão Isekai que nem é bom. Vamos lá, próximo. Exatamente. Coloca o look. Ai, que absurdo, Velázio. Eu acho que não acha aqui na live porque a última temporada saiu em outubro. Outubro 2009. Mas concordo também com o look. Ai, gente, que absurdo. Desculpa aí, mas essa hora falta o Ian pra estar aqui comigo defendendo o Yasha. O Ian sabe muito bem que eu não gosto de Yasha. É, mas enfim. O meu anime, então, pra finalizar aqui, é Shinsekai Yori. É um anime que também a gente já comentou aqui. Não, pode dizer. Ah, aquele episódio 8. É 8? Oh, Deus. É muitas coisas boas. Pra mim são todos os episódios. Tem muitos episódios. Toda vez que toca aquela musiquinha. Peraí, faz de novo, Yuri. Por favor. Faz de novo. Quase meia-noite eu tô tendo que ouvir isso aí. Vamos lá. Então. Então, assim, quando eu fui fazer a minha lista, eu fiz também olhando ao ano e escolhi o anime que pra mim era o melhor daquele ano, naquela temporada. E aí, e no final, ficou uma lista que eu tinha tanta coisa que eu gostei que eu tive que usar parâmetros pra tirar. Então eu tirei todas as continuações. E aí eu tirei alguns que de fato eu achava que eram menos bons. E no final ficou 3 animes. Ficou Code Geass, Shinsekai Yori e Shirobako. Por certos motivos, eu preferi escolher o Shinsekai Yori. Não necessariamente porque é o meu anime preferido desde outono. Eu acho porque que é o meu anime preferido e você não me deixou falar. É verdade. É por isso. Mas é porque, olhando pra trás, eu acho que ele é o melhor anime de outono. É porque, pra mim, emocionalmente, Genshin 2 bate mais forte. Mas, Shinsekai Yori, eu acho uma obra completa de anime. Ele é um anime que ele tem uma história excelente, com vários arcos muito bem contados. Ele tem um mistério excelente. Ele tem personagens muito interessantes. Ele é muito bem feito, é muito bom. O P.A. Works fez um trabalho muito bonito, é visualmente muito bonito. É, gosto muito da trilha sonora dele. É, as músicas temas. As músicas internas eu gosto mais do que as músicas de abertura e encerramento. Eu gosto mais de encerramento, inclusive. É, e acima de tudo, a trama ela é muito pra te fazer parar e pensar naquela parada. Porque. É uma trama muito, assim, ela quase realista, porque ela é uma fantasia, mas é uma fantasia que você consegue ver ela claramente se concretizando. Exato, exato. Pro mundo, sabe? Naquela época que ele saiu, dá pra você ver isso. Hoje, dá pra ver mais ainda isso. Uhum. E eu acho fantástico, assim, como essa história, ela te prende e, pra mim, ela me enganou. Ela me enganou, assim, sinceramente. O maior mistério do anime, pra mim, é revelado nos últimos episódios. É na cara explicar no último episódio, mas, assim, até o final, eu tava comprando tudo que eles estavam me mostrando e... Eu não tava me pegando aquilo. Eu acho isso muito foda, porque é difícil um anime inclusive, muitos animes de mistério, eles te prenderem a esse ponto. E é um mistério tão bom que você não... Que, pelo menos pra mim, eu não tava nem pensando naquilo. E quando é solto e você começa a olhar pra trás, você pensa, caralho, que coisa. E você para pra pensar e, tipo, como ninguém é bom nesta porra deste anime? Pois é. E como a sociedade é cinza e como, tipo, não existe heróis e vilões por completo nessa obra. E você fica questionando se o que foi feito tava certo ou tava errado. E eu acho muito foda como esse anime consegue construir uma trama. O Shinsekai Ori, ele vai contar a história de um grupo de pessoas num futuro pós-apocalíptico, assim. É bem que a sociedade já se reconstruiu, que foi um apocalipse que aconteceu porque surgiram mutantes, para simplificar, assim. Algumas pessoas receberam um gene que deu a elas poderes. Então, é como se existisse uma nova raça humana, e aí teve um apocalipse por causa disso, e agora a gente tem uma nova sociedade mais futurista, em que o mundo todo mudou, existem seres muito diferentes, e os humanos são pessoas com esses poderes, que vivem em comunidades que elas beiram a comunidade tribais, né? Não é bem tribal, mas não é um negócio... A tecnologia, ela deixou de ser o ponto alto na sociedade. É feudal, eu diria mais feudal. É porque não é, eu não acho que é um feudo, sabe? É porque também não tem, porque não tem imperador. É lidado como se fosse isso que eu tô falando, eu não acho que é um feudo. Ela é um conselho. Ela é anterior pra mim. Ela é mais parecida com sociedades pré-Cristo, assim, tipo, sociedades mesopotâmicas e outras coisas do tipo. Mas é porque a lógica mudou. As formas de se reordenar o mundo mudou e as regras mudaram pra que essa sociedade conseguisse chegar no ponto que ela tá, né? Então, você vai entendendo com o tempo e vendo outros personagens, especialmente as outras criaturas, o porquê disso, sabe? A tecnologia, ela não foi esquecida... Não é que a tecnologia foi esquecida. Eles escolheram não seguir o caminho tecnológico, porque o caminho tecnológico era perigoso para os seres humanos que estão dominando. Então, tem muita nuance ali dentro, e você vai entendendo isso tanto com as interações dos seres humanos, quanto as interações dos seres humanos com os outros seres não humanos que tem nesse coisa. Esse eu não posso falar spoiler. Mas eu acho que pelo que tu falou, você já dá pra entender. É muito foda. É muito, muito, muito, muito foda. Assim, eu acho tudo nele excelente. Assim, é um anime que, se você não conhece, você não dá nada por ele, mas se você assiste, ele te impacta. Assim, ele tem alguns episódios que são difíceis, na minha opinião. É, aquela saga meio psicodélica ali, a segunda saga meio psicodélica, era meio estranha. Mas quando você vê no contexto de todo, é muito foda. Eu acho excelente, assim, Shinsei Kaiori. E é tranquilamente, pra mim, no quesito melhor de unir, assim, é uma história que me empolga pra caramba. E ao mesmo tempo, acho que nos outros quesitos, se a gente pensar em técnica, em qualidade de história, em personagens, eu acho que ele sim pode se encaixar dentro das minhas séries como a melhor. Mas é isso, né? Pra mim, Shinsei Kaiori é aquele anime que ele vai te, impactar filosoficamente. E que. E é aquele negócio, ele é um anime coming of age, você vê aqueles personagens crescendo, lidando com coisas que você já lidou, mas só que eles vão lidar de maneira diferente, eles vão lidar em meio àquele universo paranoico e assustador. Não é só coming of age, ele é várias coisas. Né? Sim, não, eu tô falando, ele é várias coisas, no sentido, porque eles vão lidar com tudo aquilo no meio desse universo que é paranoico e assustador e que tá o tempo todo tentando quebrar a cabeça deles. É impressionante e ao mesmo tempo é bizarro o que eles conseguem fazer em Shinsei Kaiori. Bem impactante, né? Que dá um certo ar de profundidade ali. Eu gostei muito desde que eu comecei a ver, porque que era um futuro. Mas era um futuro meio que utópico, sabe? Da natureza, só que ao mesmo tempo opressivo. Principalmente a opressão em relação às crianças, depois você descobre outros detalhes ali também. É bem interessante o desenvolvimento da coisa, né? Como é que eles... É porque utópico é uma palavra muito forte. Eu acho que... Mas a ideia dele era pra ser utópico, mas é aquela... A gente sabe que não dá. Exatamente, o termo utópico é pra isso, né? Não dá. O negócio é como se fosse assim. É como se fosse varrendo a sujeira pra debaixo do tapete. É uma utopia distópica. Sim. Você tem como se fosse uma fachada muito bonita, mas você tem problemas mais... subterrâneos. Ainda é uma distopia. É só uma distopia. Agora, uma distopia utópica, pois é. Utopia, cara. Utopia distópica é tipo uma distopia, de fato. Vocês estão de parabéns. Só que eu tenho pra falar. Eu assisti o anime 5 anos depois, né? Foi ano passado que eu assisti. E é um dos melhores animes que eu já assisti. Top 5, assim. Top 5 melhores animes que eu assisti. Eu acho maravilhoso. Não sei como as pessoas conseguiram assistir semanalmente, porque é desesperador em alguns momentos. É um anime que ele me fazia me importar com todos os personagens. Assim. Eu ficava preocupado com a história, com o destino de cada um do grupinho dos colegas ali, né? Tanto que eu fazia teorias na minha cabeça de coisas horríveis que poderiam estar acontecendo com eles, e eu ficava meio que em pânico. Meu Deus, eu não quero que isso esteja acontecendo com esse personagem. E graças a Deus, algumas não vieram, porque eram muito pesadas, o que eu tinha imaginado. E o pior é que algumas vieram até pior. E eu gosto muito da ideia de que os personagens estão tentando fugir de algo da natureza deles, e mesmo assim eles não conseguem, porque é algo tão impregnado dentro do até genético deles, que eles não conseguem. Pois é. Isso é muito, muito foda, assim, eu gosto bastante. Pois é, pra mim, pelo menos, tem isso, porque assim, ok, não é o tópico perfeitinho, mas dentro de circunstâncias mais ou menos realistas, como é que faria para equilibrar aquilo ali, né? Como é que faria para ser muito melhor do que aquilo ali? Aquilo eles fizeram uma espécie de compromisso ali, né? Para tentar fazer alguma sociedade. Não, o negócio é que, tipo, aquilo dali não é tentando ser melhor. Aquilo ali é uma tentativa de controle. É uma sociedade que ficou tão paranoica que ela tenta controlar qualquer coisa. Pois é, eu não acho isso. Eu acho que, na verdade, é o que você falou. Não é uma tentativa de ser melhor, é uma tentativa de ser. Para mim, é mais aquela sociedade, não é que eles passaram a controlar para que funcionasse direito. É que simplesmente eles foram para aquele caminho, sabe? É como assim, não é nem que eles não tentaram de outro jeito. É que aquele foi o jeito que surgiu. Porque eu acho que é meio que esse arco da personagem principal. Ela vai conhecendo sobre o mundo e sobre a loucura e sobre as coisas horríveis do mundo, mas a cada momento, se você for ver, ela vai cada vez mais se integrando na sociedade. A sociedade vai mudando, obviamente, porque sociedades mudam e o anime passa 20 anos, mas ela vai meio que entendendo que, tipo, não é que o que ela tá fazendo, o que a sociedade faz é certo. É meio que é isso. É isso, sabe? Não, não tem outro caminho. É isso, esse é o caminho. A gente ainda não encontrou um caminho melhor. É esse, paciência. É, eles só estão tentando existir mesmo, é verdade. É por isso que eu não acho que é um controle, sabe? É meio que. Não, Foi não. pra ali. Você não pode discordar que tem um controle. Não tem. Mas enfim, enfim, senão vai. É É porque verdade, vai virar um podcast sobre ciência teoria. Não, mas vai ter um turnê ano que vem, a gente decide. Esse é um anime que eu protejo de spoiler mesmo, porque eu acho que se a pessoa chegar lá e ver, já sabendo de alguma coisinha, já estraga. Que tudo é muito surpreendente, tudo é muito Sim. interessante, tem que Pois é. ver de primeira mão. Então, eu prefiro nem dar spoiler. Vídeo terceiro episódio. Para mim, top 3 anime da década, assim. Só perde para dois porque é uma experiência muito pessoal os outros dois comigo. Mas de resto, assim, eu achei ele maravilhoso. Concordo, acho que E também é maravilhoso. eu não pude falar porque Vilásio fez a lista dele. É assim, eu tenho Shinsekai Yori como um dos grandes animes do ano que ele foi lançado, tá? Mas diferente de todos os outros novos colegas aqui da casa, eu sou o único que não vê tudo aquilo de pedestal em Shinsekai Yori, embora eu goste muito do anime. E uma coisa que eu me lembro muito na época é que existiam uns comentários, acho que era no Twitter mesmo, na época do lançamento do anime, sobre partes do enredo, ou anime tocar em certos assuntos um pouco mais sérios, pessoal repudiando já naquela época, os que defendiam, os que repudiavam. Eu acho que não é cabimento para isso, cara. Shinsekai Yori soube construir a fama dele, soube ser um bom anime, na minha opinião, soube cativar, igual cativou Evilás, cativou ainda mais o Luke, cativou o Yuri, por exemplo, aqui. É, não sei se a Joana viu a Não posição de assisti. cativado. Não, né? Não. É, eu acho que você ia se sentir tão cativado quanto o Luke, o Evilásio e o Yuri, nobre, porque é uma experiência gratificante. O enredo ele é suave, tem uma inclinação do suave, só que ele se torna muito denso, muito pesado, e não na maldade. Ele trabalha com maestria nesses aspectos. Então, eu acho que se você não assistiu o Shinsekai Yori, você deve assistir para tirar suas próprias conclusões, porque é um anime que soube envelhecer. Assista de boa, tranquilo, tranquilaço, na sua. Agora é aquilo. Não é porque pegou os colegas da casa que talvez pegue você, ou talvez pegue você até mais que os colegas da casa. Vai depender da sua percepção para com o anime. Só isso mesmo. Eu acho que esse. Eu diria que talvez maturidade também, porque o Luke de 2012, ele odiaria Shinsekai Yori. Exato. O Luke de 2018 já passou por muita merda na vida, sabe, um contexto muito maior de vida, e ele gosta muito do anime. Então, sei lá. Eu não Tem posso isso também. Tem falar algum porque o tempo a Evilásio de gente. 2012 foi viu esse anime em 2012. Não, mas eu concordo com o Luke. Eu vi o anime já. Foi quando você citou, foi no ano passado, se não me engano, foi no início desse ano. Foi no início do ano passado. Foi no início do ano passado, pronto. Que você citou no Opinando, e eu fiquei louco, quis assistir. Eu assisti, tipo, em 2 semanas, porque não é um anime para maratonar, por favor, não maratona. É, não maratona esse anime, pelo amor de Deus. Não Por favor, maratona. não maratona, Eu vi em assim, dois dá pra dias. maratar Volta a ver. arcos. Eu acho que dá pra maratar arcos. Eu vi em 2 dias, mas tudo bem. Tem arcos que dá pra maratonar. Tem arco, principalmente. Tem um arco ali na frente que ele realmente, como o Luke falou, é difícil você se aguentar. O primeiro dá, o segundo não, o terceiro dá. É, pelo menos assim é pra mim. Pra mim são 5 arcos, tá? Eu, novamente. Ah, pra mim são 3. Sim. É, Pega de spot. não sei se pode. Mas enfim, então, tipo, eu acho que é um anime que ele é incrível, acho que vale muito a pena. Que, tipo, Se você tem uma certa maturidade já, eu acho que você vai apreciar pelo conhecimento de sociedade que ele tem. Até porque, se eu não me engano, o autor ele era um antropólogo. Então, tipo, acho que vale muito a pena. O Yuri falou, o pessoal que colocou, tipo, num pedestal, e, tipo, realmente, quando eu vi, assim, eu achei uma experiência quase transcendental ver esse anime, né, uma coisa de outro mundo. E eu considero ele muito bom, assim, eu atualmente considero que ele não é imune a críticas, né, dá pra você fazer críticas dentro dele, já vi alguma coisa sobre isso, mas eu considero ele muito, muito bom também, né, tipo, o Karina me mencionou como pessoal que gosta muito, mas eu gostei muito desse anime, até já comentei num vídeo com o Evilásio também. Verdade. Uhum. É isso. Então, finalizando... Então esses foram os animes que a gente falou. Quem tem lista? Só pra saber logo. Não, eu tenho. Peraí, eu vou falar rapidinho. Posso falar da minha lista também? Calma. Quem tem lista? Evilásio, eu posso falar de alguns animes da Rafaela e eu tenho a minha lista também. Tudo bem, eu só quero saber quem. Tá bom, então Carlinhos. Joana. E eu vou falar rapidinho na minha. E aí depois termina. Então vamos lá, Carlinhos, por favor. Eu vou começar falando, só citando alguns, que a lista da Rafaela é enorme. Então vou citar só alguns que ela colocou aqui. É verdade. Ela colocou, eu vou me dedicar só ao melhor anime. Ela colocou como Mushishi de 2005 e o Mushishi Zokushou 2 de 2014. O que eu concordo muito com ela, Mushishi Zokushou, maravilhoso anime. Apertura ela colocou senhora. Clássicos consagrados, Clannad, ela só errou o ano, que Clannad de 2007, 2008 é o Clannad After Story. E o Michiko to Hachin, que eu também adoro, que é de 2008 também. Michiko to Hachin, grande citação. Ela colocou como extras. Adorei que ela colocou... Como é que ela fez a lista e não viu o anime que tá na lista? O legal que ela colocou no extra, Kami no Mi Zoshiru Sekai. Eu não imaginava que ela fosse colocar. Colocou a primeira temporada de Chihaya Furu. Kuragihime, colocou... por favor. Não vai esquecer de Kuragihime, não. E colocou também Kuragihime. Por fim, Piao Works, Shirobako. Ela tem que separar Piao Works, Shirobako. Ela separou, tá lá, tá separadinho. É a Rafa não gosta da Piao Works. Exato, então ela faz um disclaimer, ela faz um negócio, uma citação à parte. Agora, da minha lista, rapidinho, como eu já tinha dito quando eu fui falar de EF Tale of Memories, eu tinha citado 18 animes, e eu só vou citar alguns aqui, não vou colocar os 18. Os que mais me marcaram da minha lista de 18, além do DF, A Tale of Memories, além do Kano 2006, que são muito óbvios, né, especialmente o segundo, coloquei o Shigatsu Akimi no Uso de 2014. Ah, eu tinha colocado na minha lista também esse. Eu coloquei o Nag Nazukara de 2013, coloquei o Kashin Sins de 2008, o Kashin Sins é excelente, por sinal, vocês têm que assistir. Acho que sobre esse também. Com certeza, Vilazo. Só porque esse foi um ponto que me fez não escolher o Kashin Sins, porque a gente já fez um cast dedicado sobre ele. Kobato de 2009. A verdade também, Tomi Yokai Zakuro de 2010 e o Tonari no Kaibutsu-kun de 2012. Tonari, além do que. Além eu gostava do... mais na época. Eu e além, ainda gosto até hoje. E além do Kimi Tonari, Kaibutsu-kun, Ia falar Kimi Todoke também, Carlinhos. Kimi Todoke de 2009. A primeira temporada, por favor. Hoje em dia é muito tóxico. Eu gosto das duas, da Kimi Tornado. Eu gosto das duas também. Então, resumindo, essa é uma parte da minha lista. Pode ir pro próximo. Kaibutsu-kun não envelheceu bem, gente. Desculpa, Luke, eu ainda gosto do anime. O personagem masculino, ele é muito escroto. O Kaibutsu-kun também, eu não coloquei na minha, tipo, porque também, assim, no final, acabei meio ficando meh com o casal principal. Eu tenho esse problema também. Eu tenho problema do Luke, eu não consigo mais. Eu só queria dizer da lista do Carlinhos que eu queria que ele tivesse citado Sasame Kikoto, mas tudo bem. Não, Sasame Kikoto, com certeza. Desculpa aí pelo vacilo. Sasame Kikoto 2009. Amorzinho de anime. Posso fazer a minha? Vai. Ah, beleza. Então, eu tava vendo, assim, que teve muitos shoujos legais, né, nessa década. Tipo, o Carlinho falou de Kimi Todoki e Kaibutsu-kun, né, que eu não coloquei na minha lista. Mas eu gostei muito também de Tsukitei Inayo, tinha Kamisama Hajime Mashita, e teve também a Katsuki no Yona, maravilhoso. Assistam! Não deixem de assistir, pelo amor de Deus. Teve Don't Tenny Awarau também, que é tipo a menorzinha, mas eu curti muito na época que saiu. E eu acho que... A Katsuki no Ono tava na minha lista, mas eu não citei, porque eu sabia que tava na tua lista, que eu tinha lido lá no Whats, eu sabia que você queria citar, então cita aí. Vou falar que a Katsuki no Ono é o melhor shoujo de todos esses que foram citados até aqui. É, a Katsuki é maravilhosa. Eu fiquei feliz pelo cara ter citado o Kobato, porque eu gosto muito, sou fã da Clamp. Dino Ace, já falei 30 mil vezes, tá aí também. Ninguém que citou Kill la Kill. Eu amo Kill la Kill. É que você queria citar, maravilhoso. Mas eu sou meio a meio. Eu gosto. Maravilhoso. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado a falar que, embora eu goste de Kill la Kill, eu acho que quando o anime tentou ser sério, eu acho que ele andou dando umas pecadas. Eu levei na zoeira, então, tipo, eu também não acho que ele tentou ser sério. Se você acha. Eu tenho mais problemas por motivos parecidos com o Carlinho. Assiste o Gurren Lagann. Outro que eu botei assim pra tentar finalizar é Black Cat. Eu gosto muito do anime, eu nunca li o mangá, mas o anime me marcou Black muito. Cat. 2005. E... um que eu coloquei também, eu coloquei o Magic Card 1412, porque eu gosto muito do personagem, que era Detetive Conan. Na verdade era o Magic Card, aí ele entrou pro Detetive Conan. E ele teve uma série animada só dele, e eu curto muito o personagem, foi muito divertido acompanhar. A escritora vai gostar muito dessa sua escolha. É isso aí, a escritora já tá escrevendo aqui. Pois é, e é meio que isso, eu podia ser o Somatsu-san também, porque é divertido pra caramba. É bom. Acho que é isso, pra não me estender muito e dar tempo de mais anime serem falados. Então, vou terminar rapidinho aí, minha lista, já foi citado Mushishi Code Geass, Genshin 2, desses de outono é o mais emocionante pra mim, porque eu me conecto muito com o Genshin. Nodame Cantabri Paris Ren. Tegami Bate, eu gosto muito de Tegami Bate. As duas temporadas foram no outono, eu tava vendo também. Sim. Arakawa and the Bridge, que é a segunda temporada de Arakawa. Arakawa é maravilhoso. Chihaya Furu, Hajime no Ippo Rising, que é a segunda temporada de Hajime no Ippo. Shiroka. Não, é a segunda só? É a segunda, eu acho. New Challenge é a terceira. E a Shirobako e tinha uma Punch Man. Essa era a lista de, tipo, por ano o melhor, mas vários dos animes que foram citados aí eu também estaria. Tipo, Kuragehime, eu adoro e tal. Tem vários outros que foram citados que eu adoro. É só porque eu tentei fazer por ano. Mas enfim, é isso. Vamos encerrar por aqui. Rapidinho, considerações finais. André, suas considerações finais? Bem, que é para considerações finais mesmo, né, sem nem outra menção de anime, né, lembrar o pessoal, se quiser, tem meu canal do YouTube, que eu falo mais, que eu boto mais coisinha de jogo e experimentos com tecnologia, que é o Darabat, né, coisa que eu coloquei seria The Rabbit, mas enfim, E só rapidinho, outros animes que eu indicaria, que eu acho que foram de final de ano, seriam o Overlord, né, 2015, primeira temporada. Eu acho que tem um, mas também que é muito óbvio, que seria, acho que Death Note também, acho que foi no final do ano. Sim, Death Note estava na lista, foi, mais, inclusive. Foi. Pois é, e é isso aí. Obrigado por me chamar, para chamar de novo, eu vi lá, assim. Opa. Próximo, Carleiro. Eu vou começar minhas considerações finais com um disclaimer maldito aqui, negativo, porque o nosso nobre podcaster Evilásio não trocou as imagens durante o podcast. É um absurdo que o pessoal... Porque o melhor anime é... Ele não trocou as imagens, acho isso Carleiro, absurdo. Carleiro, você tá errado. Eu só você tenho essa imagem. Eu não é que eu não troquei, eu só peguei ela. Aí é problema teu. Você devia ter trocado, devia ter as imagens colocado, porque nos últimos 4 podcasts você fez isso. Não vem com papo, não. Eu não sabia que tu tá fazendo isso aqui, ó. Tava. Ele tava trocando. O pessoal falava de anime, ele trocava a imagem lá. Tô fazendo. Eu pensei que ele não ia fazer porque eu muito fosse. Tá fazendo, mas dessa vez eu fiz de propósito. Faz sentido. É justo. Não faz sentido e vai pro inferno. É o melhor anime. Não é. Voltando pro ponto legal, né, da consideração final. 7 participantes nesse podcast, tirando os clones da Rafaela lá, obviamente. Muito legal, todo mundo reunido, falando de suas experiências com animes, isso é fantástico. O retorno do Verme ao Quadrado, que a gente pode te promover só a Verme, dependendo da mudança, tá, André? Você pode ficar só Verme, tirar o Ao Quadrado e virar só Verme, apenas Verme, tá? Vai depender dos próximos que eu dais, vai depender dos próximos que eu dais. Ah, tanto que o Yuri já não é mais... O Yuri não é mais auxiliar, nem assistente, nem nada. Ele já é o Yuri. Yuri, o que odeia, o jovem que odeia jovens, tá ali. É o canto dele. A Joana aqui e tal também. Evlásio, Luke. Rafaela, que já foi embora por causa de dor de cabeça. Show de bola falar com o pessoal aqui. É sempre muito legal. Visitem o Netwin, visitem o Off-Led Brasil, visitem o Não Nascer Herói, dê uma passada lá no Showgismo, embora o blog já tenha se encerrado no Tumba, tem os posts antigos, podcasts ativos para vocês escutarem, muito legais, por sinal. Tem o que eu participei de Ore Monogatari, muito show lá. Escuta. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu, você e o Luke, eu, você e o Ian, só nas bizarrices com Ore Monogatari. muito bom. Bonito também, hein? Benção gostoso demais. Essa opinião é só sua, tá? Essa opinião é só sua. A mensagem final do Anipostfólio antes de terminar era exatamente relacionado ali no Monogatari. O ogro azul dos animes, cara. Exato. Visita o Iopinando também, visita o Animecote também. Dê uma passadinha no Twitter, seguida arroba Ikyodai, que é o arroba oficial aqui do Kyodai Podcast. Depois o Yuri fala do Discord lá, que é isso, eu deixo pra ele. E a gente se vê daqui 2 semanas com Kyodai Podcast 110. Números avassaladores, é isso aí. Isso aqui eu deixo pra ele, é ótimo. Que o costume é teu, caramba, pô. Luke. Eu não vou dar uma recomendação, eu vou dar uma disco-recomendação. Olha aí. É o SubetHF Ninaru, que é o The Perfect Insider, que é o pior anime que eu já assisti na década. É o pior, porque ele é tão imbecil, desgraçado. Ele trata você como uma criança de 2 anos. É uma imbecilidade. Eu odeio. É uma imbecilidade em forma de anime. É um tapa na minha cara e eu assisti todo o tempo. Eu lembro que na época eu tava muito animado com os blocos no Itamina. E aí o próximo anime que ia sair do bloco no Itamina era o SubetHF Ninaru. E eu fiquei tipo, puta que pariu. Mas ele enganou todo mundo pelo primeiro episódio. Eu vou ser sincero, eu entendo a opinião do Luke. De certa forma, até faço algum coro, mas pra mim é só um anime mediano, é um anime baixo, nada demais. Ele é um anime de mistério que te trata como um imbecil. Sim. Não é o único. Caralho, quero deixar bem claro. Não, mas esse se supera. Ele não, dá raiva. Só de lembrar da filha da puta da franjinha lá, me irrita. Eu fico com puta. Luke, só não exagero, tem anime pior do que esse na década. Tem anime pior do que esse na década, tem cara. Pior tem... de mistério, assim, cara. Acredito. Mas pior inteiro. Foi esse é pior pra mim, é pior, desculpa. Minha opinião é que seja animal, posso não se ensinar. Tá bom, desculpa. Bom, desculpa que se a gente for falar de desrecomendação, a gente amanhece o dia aqui. Porque... Tá bom. Pessoal, só queria dar uma recomendação pro Luke. Nunca assista Pai Brain. É verdade, Pai Brain. É isso aí. Então, pra mim, é o pior anime, né? Ele consegue ser. Mesma coisa de Perfect Side, mas mais infantil e mais retardado. É basicamente um shonen de resolver puzzles. É Pai Brain, o deus do puzzle. A única coisa boa dessa porra desse anime é encerramento. Talvez eu tenha assistido 11 episódios dessa porra por causa do encerramento. Talvez. É possível. Talvez. Enfim, eu vou falar do Discord opinando. Se você... exatamente. Se você quiser ir lá participar de qualquer uma das nossas atividades, a gente faz durante o final de semana, é só você ir lá e entrar no Discord e falar com a gente. Na sexta-feira nós temos a nossa call ou de filmes ou de RPG. A gente tá tentando assistir um filme já faz algum tempo. Eu vou pedir para que não seja nessa sexta. God damn it! Eu queria gravar o cast na sexta, porque eu acho que essa hora eu vou ter que sair. Ah, tá, beleza. Então a gente não vai ter caldo de filme só de RPG essa sexta. E no sábado não vai ter gravação de episódio tipo, porque vai ser na sexta-feira. Então já mudou tudo já. Mas normalmente é no sábado. Então, se você quiser também ouvir, a gente geralmente coloca lá do dia opinando, a gente avisa lá, para que você possa escutar enquanto a gente tá fazendo a live. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes de Disney na temporada, a gente assiste durante toda ela. A gente escolheu nessa temporada Shubio Demokoi Gashitai. Não, o quê? Não, eu acho que não é assim. Geki Hatsuboi. Shubio Gashitai. Eu não sei de onde é que veio. Por que você demokou Gashitai? Você entrou em Chunibyo. O Chunibyo entrou assim. Eu não tava nem vendo nada relacionado a Demokoi Gashitai. Que porra foi essa? Enfim. É outro anime, Yuri. Shubio Gekatsuboi. Aí a gente também tem Babylon. E a gente também tá assistindo. Vou te defender. Chunibyo saiu na temporada de outono. Mas tipo, eu não tava vendo nada relacionado a isso, mas tudo bem. Muito estranho. Eu só tava olhando pra tela do Discord. Do Hangout, tipo. Não sei por que mesmo. E a gente tá vendo Beastars também, a gente tá vendo Babylon. Então, se você quiser assistir qualquer um desses animes, ou os 3 animes com a gente, é só você ir lá e participar com a gente. A gente tá sempre por lá. A partir das 8 horas, horário de Brasília. Não se esqueçam, não tem mais horário de verão. Então, é só ir lá e participar com a gente e vai ser tudo de bom. Enfim, e é isso, gente. Pelo menos pro Discord. Jojo? Ah, então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Sim, já tô fixa aqui no podcast, mas quero agradecer de novo. Por estar fazendo o mesmo podcast, muito divertido participar. Eu não tenho muita coisa para promover, tipo, como o Carlinho falou, passem no antigo blog do Shojismo. Os casts foram muito divertidos, estão todos eles guardadinhos. Tem um, inclusive, de Akatsuki no Yona, então, que foi citado na minha lista aqui, para quem quiser ouvir, né, dos melhores da década. E acho que é isso mesmo, não tenho muito mais a dizer. Muito obrigada e pelo carinho, e é isso aí. Então, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Vamos encerrar primeiro, eu queria recomendar quem quiser escutar o outro podcast da iniciativa Kyudai, que é o Tunime, que é um podcast que é basicamente eu e Yuri. O Carlinho já participou de uma edição, eventualmente outras pessoas devem participar de outras edições. Tu vai participar do Shinsekai Ori, imagino? Eu não gosto. Sei. Não gosta de Shinsekai Ori, Luque? Não gosto do cast, faz parte da gente. Muito triste. Então, quando tiver Super THF na Linara, eu te chamo. Aí a gente participa. Vai ser bom. Porque o anime é gostoso demais, né, Luke? Eu não vou assistir de novo. Esse é o problema é esse, Luke. Se a gente fizer sobre TGF Naru, a gente vai te chamar porque você vai ser o único do cast que vai ter assistido. É verdade. Porque a gente não vai assistir nem nunca, jamais. Não recomendo. Mas vamos lá, o último cast foi sobre Sereno Moribito, que é um dos meus animes preferidos de todos os tempos também. Antes a gente fez sobre Cartoon, foi Hilda. E o próximo cast vai ser sobre Gravity Falls, primeira temporada. Então... Maravilhoso. Gravity Falls é massa. Então, olha aí, se quiser participar, João. Se quiser participar, terça-feira o cast. Assiste até lá a primeira temporada e tá de boa. Assim, você não precisa rever, mas se você lembrar, bom, eu e Yuri precisamos rever. Porque Exato. Porque a gente tem a memória horrível. Então a gente tá revendo tudo. Por isso que, inclusive, vai ser só a primeira temporada, porque é um dos motivos, né? Na verdade, não é só por isso, é porque tem tanto detalhezinho que é muito difícil confrontar duas temporadas. É verdade. A gente não se confia mais depois do que aconteceu em Sereno Moribito. Não é nem por isso, não. Novamente, Great Falls, eu terminaria tranquilamente pelo ritmo que eu tô assistindo. Ah, sim. Mas eu realmente tenho muita coisa pra comentar, cara. Eu vou ler aqui o meu livro também, pra até referente à primeira temporada, pra trazer algumas informações a mais. Sereno Moribito é maravilhoso. Escutem o cast. Mas enfim, é isso. Aí fica um aviso: próxima edição vai ser a última edição do ano em que a gente vai fazer a votação pra top 25. Então, o último cast desse ano, né? Obviamente, ano que vem deve ter outros. Então já fica aí os participantes para escolherem o seu anime para entrar pro top 25. E aí os ouvintes que quiserem indicar já pro próximo cast, pra gente votar no cast do top 25, fica aí a dica para botar nos comentários. É isso. Tchau, pessoal. Um abraço. Falou. Bye. Tchau.